mais um MDM, um podcast calmo, controlado, centrado, que ninguém vai ficar introspectivo imitando risadinha do Coringa. É o podcast naquela versão quando o Change não tá sozinho em casa, né? Eu não posso imitar o Coringa porque eu não vi o filme e vou tomar spoiler aqui. Você participou daquele podcast que a gente fez sobre o roteiro vazado? Não, eu nem sabia que vocês tinham feito isso. Porque é exatamente aquilo. O que o participei de roteiro vazado foi o Game of Thrones, que foi exatamente aquilo. Chamando o Coringa. Bom, então é isso. Então estamos começando mais um podcast MDM. Hoje a gente vai falar sobre o Coringa, mais um podcast vai falar sobre o Coringa, mas você sabe que aqui é diferente. Aqui é a opinião definitiva sobre o filme, né, gente? Os outros são os outros, né? Então, aqui é a opinião que vale, né? E então estamos aqui. A gente não vai explicar o final. Estamos eu esse. Cala a boca. Está não. Aqui eu, Réu, esse moço fala. Temos também o Nerd Reverso. Opa! Temos também o José. E aí? Temos o Léo Finocchi. Qual é, galera? E temos aí alguém que fala que é André Mello, que é a Dea Mello, mas a voz não parece que é a Dea Mello, eu estou desconfiado, né? É, a irmã da Marge Simpson. Boa noite, aí. Lamentáveis, querido. Essa é minha voz, gargantinha inflamada, mas eu tô aqui. Será que temos uma terceira irmã Mello aí, ó? Chama Matheus a terceira irmã Mello. Aquela gêmea, né, que elas esconderam no porão, né, e ficou lá esses anos todos e saiu agora buscando vingança. Que era a mais bonita. Era tão bonita que ficou escondida. Mas então é isso, hoje estamos aqui para falar do filme do Joker, o palhaço, bom, palhaço, Coringa. E... melhor Coringa, melhor. Cara, eu me lembrei de uma máxima que a gente soltou no MDM, que foi quando tava todo mundo pagando pau pro Heath Ledger, e aí eu falei assim, foi, gente, se um ator meia boca como o Heath Ledger fez um papel assim memorável com o Coringa, imagina quando um ator bom pegar esse papel. Que foi o que aconteceu agora, né, cara? Mais uma vez a previsão do Ivo. Total. Meu, eu sempre achei que se ele não tivesse morrido, teve toda a tragédia, claro, cara, meu, gente boa, morreu, puta que mal. Mas eu sempre pego que teve um peso isso pra falar que ele era o melhor Coringa, que, como o Ivo previu, tipo, cara, a hora que um ator bom pegar, vai destacar. Mas pera. E foi o que aconteceu. Pera. E o Jared Leto? Esse a gente não mano, fala. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O Jared Leto é a exceção da regra, né? É um ator bom que conseguiu fazer merda, né? Nossa, ruim. Pensa num Coringa ruim. É ruim. Caraca, não dá. E pior que, tipo assim, a culpa não foi só do roteiro e da caracterização, né? Porque, tipo, eles soltaram todas aquelas notícias dele falando como ele compôs o personagem. Era que ele ficava... Foi muito maqueiro, né? Teve todo aquele marketing por trás. Que estragou a imagem do personagem como um todo. Ele ficava o tempo todo, né? Como Coringa, lembra? E mandava camisinhas usadas pros colegas. Ele era escroto com a outra galera do elenco. Nossa! Cara. Porra, muito merda, né, cara? Eu não aceito. Ah, eu tava no personagem. Não, você é escroto, ponto. Né? Você tipo, está usando como desculpa pra liberar toda a sua escrotidão. Ai, eu só fico assim quando eu bebo. Não, você é escroto todo tempo. Rato morto também, né? Ele fez também, não foi? Rato morto? Acho que era tipo, tripa de porco, alguma coisa assim que ele mandava. Teve as paradas assim, sangue de porco nas cartas, coisas assim. Tinha as paradas bem malucas mesmo. Beleza, meu bate-compadre! Só pra você ver essa coisa do o que, que é o estrelismo, porque não é que, ah não, outros atores vão estar livres do estrelismo, coisa assim. Uma das coisas que eu li sobre o Coringa do Joaquin Phoenix é que às vezes ele tava naquela de querer entrar no personagem, tirar o clima certo da cena, e quando a cena não ficava boa, quando ele não tava satisfeito com a cena, ele saía do set sem falar com ninguém, dava uns 10, 15 minutos, e voltava e falava, gente, vamos tentar de novo, que aquela vez não foi, vamos tentar de novo, sabe? Tipo, é um estrelismo, é, porque atrasa o trabalho de todo mundo, mas assim, é um estrelismo, tipo, voltado pro papel e ele não tá, tipo, desrespeitando ninguém. É porque ele mesmo tá puto com a atuação que saiu dele, sabe? Então, assim, o Joaquim é um estrelismo, mas é diferente. Ele é meio pau no cu também, né? Mas você pode ser pau no cu sem mandar camisinha usada pros outros, é isso que eu tô falando. Sim, claro. Existem graus aceitáveis de você ser pau no cu em Hollywood ou não, sabe? Tipo, marketing, que bom que agora, você tá lutando, sabe? Uma coisa que, tipo assim, nesse filme do Coringa, quem bateu o recorde de fazer merda foi o diretor, né? Que fez algumas declarações. Nossa. Escroto pra caralho, né? É tal. Pós-filme, né? É. Não, sim, não. sim. Mas mesmo assim, né? Mas teve o lance do Chilique, do Joaquin Phoenix, que foi uma jogada de marketing, né, cara? Você viu essa história, né? Que divulgaram lá uma fita dele dando um piti no set, né? E depois foi fake, foi um piti fake, cara. Não, mas não é nem novidade pra ele, né? Que vocês lembram daquela entrevista que ele deu ele ficou 3 anos, né? Ele ficou 3 anos mentindo, né? Interpretando o cara, né? Não, ele sabe que o maluco é, né? Quando ele virou rapper, né? Lembra? Porra, né? Era maravilhoso aquilo. Entrevista toda nada a ver pra um daqueles entrevistadores americanos lá, eu não lembro qual era. Mas cara, eu lembro, tipo assim, inspirado. O constrangimento do entrevistador não sabendo se ele tava zoando ou se ele tava falando sério. Exato, né? É o pior tipo de sensação, cara, quando você conversa com uma pessoa assim, sabe? Você fica na dúvida, cara, esse cara tá falando sério? Ele tá zoando, né, cara? Calma que tem alguém morrendo aí. Sou eu sempre. Mas merdas à parte do diretor, ele, pelo visto, ainda bem que ele confiou no Joaquim, né, pra refazer essas cenas, porque no fim das contas, foi ele que fez o filme, né? Cara, essa coisa do diretor falando merda, uma das que eu li, que acho que foi no Festival de Veneza ainda, ou logo depois do Festival de Veneza, que aí a galera da imprensa falando sobre o lado político do filme, né, tipo, lançar um filme desse no momento atual, blá, blá, blá, blá, e aí ele responde que, tipo, meu filme não é especificamente político. E aí, tipo assim, quando ele fala isso, a reação imediata dos jornalistas é gargalhar na frente dele. Porque, né? Como é que você manda uma dessa, né, cara? Engraçado é ele falando exatamente o que o Coringa fala no filme também, né, cara? Tipo assim, isso foi foda, assim. Tipo, mas aí... Não, desculpa, Hel. Não, isso que eu tava querendo dizer, que, tipo assim, tipo, ele tá emulando meio que o personagem, né, dizendo que, ah, não, é só um filme, gente, eu não tô nem aí, eu não sou político, né, só tô aqui pra porque eu sou um maluco, né. Só queria dar alegria pro meu povo, né. Não fala isso que eu lembro então, do esse zagueiro, diretor, zagueiro ele da deu... seleção. Sim, é a fala do Davi Luiz, sim. Ele deu a impressão, esse diretor, que ele ficou putinho porque ele queria ser super levado a sério, e eu acho que ele não foi tão levado a sério quanto ele gostaria, e aí ele ficou putinho com isso. E eu acho que merecidamente, né? Porque, assim, a parte dele no filme, o mérito dele no filme, digamos assim, é deixar o Joaquin Phoenix solto pra fazer o que quiser. Exatamente. Porque, assim, de resto, é um filme bem mediano. Sabe? Então, eu concordo com você, eu só acho que, verdade seja dita, o filme ele é bonito. A filmagem... Não, com certeza. Tecnicamente, porra, impecável, assim. As cores, tudo, sim, né? Sim, isso. Foda, assim. Mas eu acho que isso dá pra contar na conta dele ou do diretor de fotografia. É uma história. Mas se bem que, se brincar, deve ser. Eu não sei se é o mesmo diretor de fotografia, porque o quando ele fazia lá o Se Beber Num Case, o filme também é mó bacana, assim, né? Tem uma. A parte visual do filme é legal, assim, também, né? Sim. Não sei se ele é tipo o Zack Snyder, que sempre trabalha com o mesmo diretor de fotografia, né? É que, no caso, o Zack Snyder é o cara que trabalhava com ele desde quando ele era clipeiro, né? Clipeiro, sim. E só coloca aqueles filtros sépia, né? No filme inteiro, né? Mas, pelo menos, isso realmente o filme ele tem de grande mérito, porque ele é bem bonito. Mas vocês acham isso? Que tirando o lance assim, da interpretação do Joaquin Phoenix, é que também eu acho meio foda isso, né? A gente classificar assim, tipo, óbvio que foi uma puta caracterização, assim, né? E interpretação. Mas vocês não acham que o Coringa também é uma puta mão na roda, assim, pro ator, cara? Porque é um personagem... Ah, lógico. Claro, com certeza. Não, que ajuda, é você, né, cara? É você pegar, sei lá, o Coringa, o Hannibal Lecter, por exemplo, sabe? Porque é um papel que é muito fora do que é o ser humano normal. Gente, então, interpretar psicopata, interpretar gay, interpretar, sabe? É isso, é papel de Oscar. É tipo gay. Gay, né? Essa criatura sobrenatural, né? O gay. Ou doente terminal também. Dá doente muito... terminal, é. Doente terminal. Exatamente. Não, mas é papel que o ator pode se soltar e fazer uma coisa completamente fora da caixa e ele é considerado... Até pegando o exemplo de outro Coringa, né, do Jack Nicholson, você vê os papéis que ele fazia, tipo o Jack do Iluminado, o maluco do Estranho no Ninho, sabe? Tipo, são papéis que tipo, fogem da normalidade, que permitem que um ator que tenha assim, esse leque de habilidades mais amplo vá para extremos que um papel normal de um filme mais corriqueiro de Hollywood não vai te dar, né? Então, pra um ator que gosta de fazer esse tipo de personagem mais intenso, é muito bom, cara, vai estar muito bem. E o Joaquin Phoenix adora um personagem maluco também, né? Então, casou bem. Sobre essa coisa de que a gente botar tudo na conta do Joaquin, é que talvez adiantando um pouco, eu percebi que o diretor, ele talvez pudesse ter ajudado mais. Eu não sei se vocês ficaram com essa impressão. Pra mim, o filme durou mais do que deveria. Chegou lá no final, eu tava pensando, porra, tem não três vai acabar. Tem três finais o filme. Desnecessário. Eu sempre cito aquele filme A Época da Inocência, que é assim também, né? Aquele filme que não termina nunca, né, cara? Você Inteligência fala, Artificial. Ah, acabou. Não, tem mais meia hora ainda. Ah, e agora acabou, não. Inteligência Artificial também é assim. Inteligência Artificial tem tipo o segundo filme depois do filme, né? Foda. Gente, eu tô gritando com o microfone fechado. Como assim? Parabéns, tem três finais? Parabéns. Como assim? Eu tô chocada com vocês, porque eu amei o filme. Eu achei muito foda o filme. Eu fiquei três dias. A gente influenciou, Déia, pra você. Calma, Déia. Ó, Déia, se o filme tivesse terminado ali, ó, ele matou o Robert De Niro, aí ele foi lá na câmera. Que isso? Spoiler! E dá. Spoiler. Dá a dançadinha, aí termina lá na câmera, né? Fala lá na câmera. Se tivesse terminado ali, era um final. Era o final. Depois tava ótimo. E o segundo final, que é ele lá dançando em cima do carro da polícia, com as pessoas todas ao redor dele. Segundo finalzinho. E o terceiro final, que foi o final mesmo, lá dele matando a psicóloga lá e saindo com os pés desmanchados de sangue. Ele matou a psicóloga? Eu fiquei na maior dúvida. Olha, se não matou, ela perdeu muito sangue. Se ele não matou, bem ela não tá. Bem só deu uma pisadinha, talvez, né? Cara, aquela cena final dele correndo dos guardas, que tipo assim, na hora que ele some no corredor, eu falei, cara, vai virar Barbera, né? Vai virar perna longa. Assim, eu falei, cara, vai virar perna longa, vai virar Scooby-Doo, aquela corridinha. Eu falei, cara, não deu outra. Aquilo eu achei muito bom, muito bacana. Mas enfim, eu tô no meio termo entre vocês, assim. Eu entendo que tem os três finais, mas eu... O ritmo do filme não me incomodou, não achei ele longo demais, não. Tipo, nossa, pra mim, eu achei muito perfeito. Se ele tivesse mais 15 minutos, seria longo demais. Pra mim, aquele final, tudo certinho. Pra mim, aquele final do carro de polícia, dançando do carro de polícia, é desnecessário pra mim, certo? Primeiro que ele gera um. Aquilo que a gente tava falando, né? Do culto, né? Da idolatria. E dos entendimentos equivocados do filme, né? Eu acho que aquela cena ajuda muito, né, nisso. A né? coisa de foi tudo sair do cachorro, né? É, tem essa, né? E tem a outra também, né? Que é aquela que a gente fala da galera, tipo assim, comprar a versão do Coringa como a versão correta, né? Tipo, é isso aí. Depois de ver o filme. Esses merda de incel. Então, mas depois do filme, eu acho que quem defende isso tá meio que vendo demais, assim, porque, cara, o filme claramente mostra o Coringa como perturbado. Sim. O que eu acho total, que talvez... A primeira cena já é aquela dele forçando o sorriso, chorando na frente do espelho, né? Já eu acho que o cara talvez o filme faça que é meio ruim, é que ele deixa meio turvo ali, dá uma misturada no que é um legítimo sentimento anti a desigualdade, que a população tá sofrendo em Gotham, né? A coisa de Gotham realmente, a população está na merda, com essa coisa do ai, o mundo não me tratou bem, por isso eu tenho direito de matar todo mundo, sabe? Tipo, quando o Coringa dá uma misturada nessas duas coisas e a população revoltada abraça, eu acho que o filme mostra aquilo como errado. Mas eu acho que cabe a quem tá vendo entender que aquilo é errado e não falar, quer saber? Esse tal de Coringa aí, ele tem razão. Vou sair matando as pessoas, sabe? Nossa, total. Vai lá, João, fala. João ou José? Eu, tá. Não, então, só vejam se eu tô enxergando demais, que isso foi uma coisa que acabou me incomodando um pouquinho depois eu pensando. O Coringa mata 8 pessoas nesse filme, certo? São os... Eu não contei, mas é assim. Os três caras do metrô. Um colega de trabalho dele. O ex-colega. Então, mereceu, esse é um ponto. Também. Daí já julgando aqui, cara. Mereceu. Tudo merecido. Tudo merecido? Então, não, esse não. Esse não. O Coringa herói. Na televisão. E a mãe. Mereceu porque confiou. A mãe não merecia, gente. Qual menina? Que menina? A filha dela. A filha da mãe, a irmã dele. Aquela mulher, assim, pra mim, ele matou a mãe e a filha ali. A Dominó? Não. Isso. Não? Não mostrou. Não. Não teve nada. Então, não matou, acho que não. Esse é o acho meu que ele problema. Só saiu da... Esse é o meu problema. Ele matou essas pessoas. Quem apareceu morrendo foram pessoas que mereciam. Sim. E as pessoas que ele matou, porque ele é um psicopata... sabe, descontrolado, não amostra. E eu acho que isso acaba dando um impacto nessa galera que interpreta tudo que ele tá fazendo como algo certo. Tá, mas essa morte aí das duas é questionável. Então, sem ela, seriam 6, é isso? Sem ela, seriam 6. A psicóloga também não é confirmada, mas é praticamente como. Não sabemos se a psicóloga morreu. Na versão da Deia, pra mim não foi, não matou, não. Ele só fugiu da sala, pisou na tinta fresca, né? Pisou no tomate. O tomate é quem merece, né? Fez aquela piadinha do tomate. O Coringa só mata quem merece, né, Deia? Total. De 6. Tanto só que dois não mereciam. Poupa o anão. Ele poupa o anão, ainda por cima. Porque foi o único cara que foi legal com ele. Cara de defeito. Tá errado. Coringa terão. Muito se entrar nessa lógica do matou quem merece, já é meio esquisito, né? Porque... Sim. É, porque aí você tá concordando com o extermínio, né? Já é então, difícil. Mas o que eu tô falando é justamente isso. As mortes que aparecem são pessoas que, entre aspas, merecem. Quem morre, ou que eu considero que morre, e que são pessoas que não merecem, elas não são mostradas. Então aí sabe, o Coringa... Sabe quem morreu? Sabe quem morreu e mereceu, mas não precisava ser mostrado? A porra do Zwayne, cara, de novo! Esse filho da puta! Sendo mostrado de morrendo, eu não aguento mais, cara! Já o Coringa que mata eles? Não, é um revoltado qualquer na rua lá. Com máscara de palhaço. Eu fico olhando quantos colares de pérola foram gastos. Pois é, caralho! Outro colar de pérola! Eu já sei! As pérolas vão quicar! Eu sei, é bonito! Rompimento do colar é a perda da vida! Eu já entendi! Caralho, para com isso, gente! Pelo amor de Deus! Pensa que essa cena possivelmente vai economizar ela ser repetida no filme do Robert Pattinson. Não vai. Esse filme nem Batman tem, mas tem a porra do Wayne morrendo. Que raiva, cara. Vocês merda. Vai economizar, gente. Essa cena não vai ser mostrada de novo. Esse é meu momento de revolta com o filme, só isso. Outra coisa também, que Alfred merdão, né, cara? Não consigo nem se lembrar. Ai, muito merda, muito. Não, mas aí que tá. Ridículo. Eu tenho... Mas o moleque também é um bosta, né? Moleque também, pelo amor de Deus. Calma aí, criado tem Bruce Wayne aí? Tem Bruce Wayne. Ai, que criado a leite de pera. Você deixaria um estranho... Você deixaria um estranho, através do portão da sua casa, enfiar os dedos na sua boca? Pois é. Depende. Ele tá usando lança daquelas de palhaço. Cadê o segurança daquela mansão? Ele não tinha mais pai pra falar, porque Stranger Danger, né? Que eles falam em inglês. Não, ainda tinha pai nessa hora. O pior é isso, cara. Ah, é? É. Foi antes. Aliás, tem isso, então, né, cara? O Luca tá falando a pior casa de rico do mundo. Não, o pior, falando... a pior, pelo amor de Deus. Do filme, tirando o Coringa, o filme ter não sei lá, essas coisas, é que tem muito disso, né? Tem muita coisa que acontece no filme que você não liga porque você tá naquela coisa de acompanhar a noia do Coringa. Mas, assim, é meio idiota, sabe? Tipo, porra, a mãe do Coringa morre e os policiais não vão direto atrás do cara, assim, sabe? Tipo, ah, não, a gente passou na sua casa e você não tava. Porra, deixa o policial lá, um guardinha, esperando o cara voltar pra casa, sabe? Tipo, não é essa coisa de, ah, ele não tá, volta mais tarde. E, tipo, a mansão Wayne sem segurança nenhuma, aquele muro baixinho, Coringa olhando pra dentro da mansão, assim. Não tinha um porteiro, não tinha ninguém na porta, ali no início. Portão. A tia abriu a porta pra ele, pô. Era início dos 80. Gente, o parquinho do moleque era do lado do portão de grade. A porra do cara indo pro show da TV, entrando no palco. Ele entra no estúdio, entra no palco com arma no bolso. Não tem uma revista, não tem segurança. Anos 80, gente. Anos 80. Coisas que não fazem muito sentido. Era diferente, anos 80. O que não faz sentido pra mim. Já tinha assassinato nos 80, porra. O que não faz sentido pra mim é o programa do Robert De Niro ter o vídeo do cara lá no clube de comédia. Eu falei, porra, isso é coisa de YouTube, né? É uma prática muito recente, né? Nos anos 80, assim. Quiseram fazer um link com os jovens. É, viralizar vídeo nos anos 80. Porra. Não, mas eu acho que era internet. Não, eu acho que era o vídeo oficial do lugar, do clube de comédia, não? Porque esses programas tipo Johnny Carson, que tinha na TV americana, eles tinham isso, eles pegavam os vídeos das casas de show pra saber quem eles iam chamar pra ir lá no ao vivo. É assim que a carreira desses caras tipo Jay Leno, Seinfeld, tudo começa assim, né? Tipo, as próprias casas de show mandam o vídeo pra produção. O que eu acho que é diferente nesse caso é que, tipo, o cara achou o vídeo ridículo e sem autorização do comediante... Botou a cara dele na TV pra sacanear ele. Isso eu acho que talvez seja uma área. Mereceu morrer, então. Mereceu também. Mas eu que mereceu. Agora eu acho que mereceu mesmo. Fez isso depois de dizer que sentia que o Coringa era filho dele. Sim. Eu não sei. Palhaço. Se era uma maquiagem digital. Thomas Wayne, mó pau no cu também, né, cara? Pau no cu pra caralho! Mereceu morrer também, mereceu morrer. Mereceu. Aquela mãe lá também. Mas e agora? Nos quadrinhos o Thomas Wayne é médico, todo bonzinho. E aí? É a visão distorcida do Batman ou ele realmente era o cara corrupto? Claro que ele é corrupto, ele é rico. Agora, uma coisa que não fica muito clara no filme... Mano do céu, o cara é corrupto. Uma coisa que é questionável com relação a esse filme, que eu achei também muito estranho, foi essa construção da luta de classe, assim, que apareceu meio que do nada no filme, assim, tipo, alguém matou três caras supostamente ricos, né? Se fosse ricos, tava no metrô, filhos da puta, né? Tipo, mataram três ricos e o cara tava vestido de palhaço. Oh, meu Deus, estão exterminando os ricos da cidade, é isso? É uma revolta popular? Tipo, da onde que saiu isso, cara? Tipo, é um caso de assassinato. Um maluco vestido de palhaço que matou três pessoas no metrô, até, né? Até onde, da maneira como eu entendi, a cidade ela já tava borbulhando nisso. Sim, já existia um clima. Eu acho que foi meio forçado também. Isso aí foi roteirismo pro filme desenvolver. E eu acho que isso é... Três branquinhos bem nascidos que foram mortos. A galera, tipo, surtou. Esse caso específico... Mal construído isso aí no filme, eu achei. Esse caso específico é referência a um caso de vigilantismo que rolou em Nova York, acho que no meio dos anos 80, uma coisa assim. No caso, aí eles antecipam, né? Era o Paul Kersil que fazia isso. Era o Paul Kersil. matou o Risadinha. Mas aí, no caso, nesse aí, o Risadinha levou a melhor. Eu acho que é uma das coisas de bagagem cultural que eu acho que talvez o público americano tenha, que não seja tão comum pra gente. Então, acho que pra gente fica meio solto mesmo, porque o filme não contextualiza isso de forma nenhuma, sabe? A mesma coisa é a própria maquiagem do Coringa, porque ela parece com a... com a maquiagem do palhaço assassino que teve lá, né? Um serial killer que era... O William Gacy, acho que era isso? Acho que era John Gacy, não era? John Gacy, é. Alguma coisa. Não sei. Mas enfim, era um maluco. Tanto que o clube lá que ele se apresenta, acho que é Pogo, alguma coisa assim, tem o nome do palhaço. Era o nome que ele usava como palhaço, era esse. E a maquiagem do Coringa parece a maquiagem desse cara. Então assim, tem, tem uns links aí pro imaginário de anos 80, anos 70 americano, que... O cara usa pra fazer essa construção de mundo, mas que não é contextualizada pra gente. Então, assim, de novo, é aquela coisa do... Eu entendo o que ele quis fazer, mas eu acho que foi mal feito. Então, pra mim, também é vai pra conta do diretor como parte ruim do filme, sabe? Sabe o que o movimento lá... Eu não tinha essa ideia dessa história toda dos assassinatos, mas me remeteu imediatamente ao Occupy, sabe? Por mais que... tenha origens diferentes, mas se você for parar pra pensar, também era um movimento contra ricos, contra a galera do mercado financeiro e tal. Sim. Aí acabou agora... me remetendo a isso, e eu achei que isso não foi tão bom assim, porque meio que, né, movimento social importante que aconteceu, começou com um maluco fazendo merda. Sabe? Não, e aí por um certo lado, permite uma leitura, não acho que é a leitura que o filme quer fazer, mas permite uma leitura de que qualquer movimento de baixo pra cima vai ser sempre um movimento errado, sabe? Aham, então... uhum, sim. Então, eu tô. Eu meio que concordo com você. Eu, não. Meio que concordo nesse sentido. Não é. Eu não acho que é a tese do filme, mas eu acho que é uma leitura que o filme permite. Exatamente. É uma leitura errada. É, como é a leitura do Coringa, ser o incel que deu certo. Acho que é uma leitura errada. Nossa, também, mas muito. Tem sido feito aí. Pelo amor de Deus. Agora, vocês falaram sobre a maquiagem do Coringa. Eu sei que não tem nada a ver, mas ela também não tinha referência anterior. Mas ela me lembrou muito. Vocês lembram do Poder Supremo? Que tinha o Coruja? Aí eles introduzem um vilão que é um palhaço e que a maquiagem dele era muito parecida. É a mesma referência que o JP citou, né? Que é, também foi usada no American Horror Story também, né? Esse palhaço aí também. É a mesma. A minha referência mais antiga seria essa do Poder Supremo. Nossa. Que silêncio, né? É, fiquei lembrando do palhaço do American Horror Story. Tá momido. O Robert De Niro tava com uma prótese no nariz, porque ele tava com o rosto, tinha alguma coisa diferente nele. Chama Botox. Eu não sei se rolou uma maquiagem botocada. Ou se ele tava com tipo quilos de maquiagem na cara, porque quase não dá pra ver a cara dele, né? É bizarro. Puta, é muito. E tinha algo estranho. Pancake, né? Que é essa massa comida que passa na cara, né? Aí, eu mandei aí no chat do Skype o maluco, tanto o mugshot dele, né? A foto dele de preso, quanto a versão dele palhacinho. Mas vocês chegaram a ver Que medo da pessoa. O trailer lá do Irishman, do Scorsese? Não vi. Então, olha lá, cara, que tem as cenas do elenco rejuvenescido, né? O Robert De Niro, principalmente, tem cena dele na Segunda Guerra, cena dele assim, com várias idades diferentes, né? E tipo assim, a textura da pele dele tá bem parecida com essa do filme aí também, do Coringa, assim, cara. Então, não sei se rolou mesmo, né? Ou se é maquiagem mesmo. Nossa, falando aí também em outra maquiagem digital, passou o trailer daquele filme, nada a ver, tá saindo completamente de assunto, do filme do Will Smith, que tem ele com ele mesmo novo, sabe? Tipo, sim, passou no meu também. Parece que é o Will Smith atual lutando contra o Fresh Prince. Projeto Gemini. Projeto Gemini. Eu cheguei a pensar que a versão dele jovem era o filho dele, cara, mas não, depois é que... Não, quando dá o close, isso. Assim, caralho, eles roubaram muito do Fresh Prince, assim, pegaram todas a biblioteca de imagens do Fresh Prince, botaram no computador e cuspiu essa porra aí. Muito, cara, essa semana saiu um vídeo desse filme, eu acho que eu vi, não sei se foi no ingresso.com, alguma coisa assim, que é o diretor falando que esse ator, o digital, o personagem de rejuvenescido do Will Smith, sim, é totalmente digital. Não tem nenhum ator ali fazendo. Eles só fizeram a captura de movimento de do rosto, né? Do Will Smith. E fizeram um cara completamente digital. Tipo, não tem ninguém ali. Eles estão fazendo esse marketing, que é o primeiro. personagem humano 100% digital, né? Porque sim, já teve personagens não humanos, né? 100% digital, mas humano sim. É o primeiro 100% digital. É, que às vezes eles usam aquele migué, né? De usar o corpo de um ator e substituir só o rosto, né? Isso, tal. Nesse caso, não. Nesse caso, é o personagem inteiro digital mesmo. Não tem, exato, não tem ninguém ali. Eles capturaram a interpretação do Will Smith, mas o corpo, a mudança da voz, né? Tudo foi tudo feito no digital. Assim, é bem bizarro. Ainda parece um bonecão, mas assim, você vê que como é aquela coisa, né? Como eles tinham muita referência do Will Smith novo, né? Porque ele já fazia filmes e TV desde muito novo, né? Conseguiram fazer uma biblioteca boa de imagens. Então, assim, tá muito bem feito, né? Você ainda vê que é um boneco, mas assim, tá muito bem feito. É bizarro. Olha, eu tava sabendo dessa parada toda, não. Assim, achei o filme bem qualquer coisa, mas... Ah, não, o filme parece uma bosta, sim. Não, é aquele filme tipo... Não, mas tem cara que ser filme, sabe? Me lembrou muito o A Outra Face, sabe? Isso, aquele revira a volta, uma tecnologia pseudocientífica maneira, e é isso. Filme pra você ver, se distrair, ok, legal, mas assim, não vai ser nada de memorável, assim, sabe? Na minha sessão também passou o trailer do próximo Star Wars. Assim, eu não tinha visto ainda. Eu acho. Gostei. Que passou. Na minha passou do Doutor Sono, cara, que foi muito bom. Doutor Sono é muito bom. Ah, não. No, acho que na minha, no lugar desse, passou o do Star Wars mesmo. Doutor Sono é o Algures? É. A história da origem do Algures, que nem o... A infância do Algures, que nem o do Hell No é a infância do Hell. Nossa, nem tava sabendo desse filme também. É, o Doutor Sono é a continuação do Iluminado, né? Ah, não, para. Sério? É o Danny. É o gurizinho velho agora. É o Stephen King escreveu. Não, o Stephen King escreveu a continuação do Iluminado. E tem o Danny velho, que é o Ian McGregor, lidando com alguém que tá passando por uma experiência parecida com a que ele passou, uma coisa assim. E ele conversa com o dedo. Red Room lá. Red Room, sim. Puta merda. E quem faz o papel do D dele é o Ian McShane. Ok. Caraca. Mas enfim, achei o trailer então. Bacana, assim. Nada demais, mas bacana. Mas cara, então. O Coringa foi tão ruim assim que a gente tá falando de outros filmes. Já acabou, já falamos do Coringa. Coringa. Não, foi um filme ótimo. Eu amei o filme. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Não, mas peraí, antes de fazer a pergunta, vamos chegar nessa questão, tipo assim. A gente vê ali a trajetória do não do enlouquecimento do Coringa, mas tipo assim, de uma redescoberta dele, né? Tipo assim, ele descobrindo o grande prazer e se sentindo, digamos assim, né? Abraçando a condição de louco dele, né? Ele aceitando. Pra mim é mais ele aceitando como ele se sente bem fazendo aquilo. É, então, isso que eu acho. Eu acho que tem muito. Eu acho que o filme eu acho. Pra mim ficou claro isso, né? Tipo assim, que é um cara perturbado desde o início, mas tem aquela a trajetória de descoberta, né? Tipo assim, a minha verdadeira função nesse mundo, né? Não é fazer rir, é eu mesmo rir, né? Da desgraça dessas pessoas, né? Tipo, matar pessoas pra mim é divertido, é legal. E é isso que eu falei, cara, pra mim, apesar desse filme não ter praticamente adaptado quase nada dos quadrinhos, né? Conceitualmente, esse Coringa do Joaquin Phoenix é muito mais Coringa do que qualquer outro Coringa live action que tenha aparecido. Total. Total. É a Feira da Fruta. Você vai... Feira da Fruta ainda é... É, não. Feira da Fruta é o Coringa definitivo. Esse é o definitivo. É o segundo, então. Joaquin Phoenix. Levar a sério, sim, sem dúvida. Sim, mas você vê que aqueles três primeiros caras que ele mata é justamente uma libertação, ele se desinibe depois daquilo. Sim, ele se solta, ele ganha confiança. Cara, tipo assim, ele vai tentando se inserir, ele tenta e só toma na cabeça, só se fode. Até a hora que ele fala, foda-se, vai ser do meu jeito agora. E aí, meu, ele mata tudo e vai. Eu senti uma identificação aí, ideia. Não. Aquela raiva do patronato. Isso sim, a raiva do patronato. Mas eu não vejo muito. ainda é, eu não vejo muito assim esse lado dele tentando ser normal. Que eu acho que até quando ele conversa com a psicóloga no início, que ele deixa bem claro isso, né? Que ele fala que a pior coisa que tem é isso, né? É a sociedade querer fazer de conta, né, que você. Perceber que você é anormal, mas tipo assim, tentar te fazer de conta que você é normal, né? Tipo. Mas eu acho que ele tentou se inserir, tipo, igual aquela cena do ônibus, que ele vai, entrega o cartão, que a mulher vira, ah, para de encher o saco do filho. Que ele só tava brincando com a criança, ele tava fazendo nada demais. Peraí, Déia. Não é assim, pega... nada demais. Não. Ele pega e entrega a porcaria daquele cartão que dá um medo, que ele explica a condição dele. Tipo, ah, eu tô rindo, mas não é porque eu quero, é a minha condição, blá blá blá. E não, a mulher, tipo, dane-se. Não, mas aí foi depois. Tipo assim, você tá lá, imagina você, uma mãe, tem um filho, e aí de repente tem um cara, o Joaquim Fênix, né? Com um cara esquisitaço. Exatamente. É o Joaquim Fênix com 50 quilos, cara. Não é só fazendo, uma caraca, fazendo mano, graça pra sua. Que aflição. Pro seu filho, é óbvio que você vai, né? Falar, ô, qual que inclusive, é, meu? Inclusive, aquela senhora é a única pessoa sensata de toda agora. Porque é a única pessoa com o mínimo de desconfiômetro nessa porra de cidade. Que um dia. Tem Gotham City, pelo amor de Deus. Aqui não vem fazer bagunça aqui não. E isso também é legal, tipo, quando ele tá conversando com o patrão dele lá, tu fala, ah, o patrão filho da puta, o patrão dele fala, cara, tipo, você é um cara que é difícil, né, cara? Pô, sim, eu tô aqui dando essa oportunidade, mas todo mundo reclama que conviver com você não é fácil, que você é esquisito pra caralho, que você, tipo, tá vendo, Dé? Como o cara não é tão ruim, né? Tipo assim, é isso que eu falo, tá todo vendo? Mundo tem noção da condição dele e mostra o filme todo que ele não é um cara. Pô, tipo assim, o ai, chefe coitado. Não morreu, né? O chefe acho, ele não matou, né? É porque não matou. Encontrou, né? Não teve oportunidade de encontrar o cara. Exato, Não matou porque não teve meio, né? Mas é. Agenda só, né? É, mas eu bato muito de frente com isso, com a galera que tá reclamando. Ai, tá, vitimizou o Coringa, mostra ele como um pária da sociedade, alguém que sofreu com a opressão social e aí se desvirtuou. Eu falei, não. Não. Porque a sociedade oprime mesmo, oprime a todos, né? Não. É verdade mesmo. Para aí, né? Tipo, sim, calma, ele foi vítima de uma mãe desequilibrada e do namorado dela, que também, aparentemente, espancou ele. Sim, só que ele não lembra. Sim. Cara, aliás, não, foi uma cena muito boa. Foi uma cena que eu gostei muito. Aquela visita dele no hospital Arkham, né? Eu acho que aquela cena ficou muito legal. Aquela coisa do... Ele buscar o livro todo, do carinha lá. É, acho que eu não vou... Você precisa pedir uma autorização, coisa e tal. Eu gostei muito de toda aquela sequência. Sim. Quando o maluquinho descobre... do Atlanta, né? Oi? O maluquinho do Atlanta. Sim. Adoro aquele cara, ele manda muito bem no Atlanta. Agora, vocês lembram quando ele tava conversando com a psicóloga, daí ela fala pra ele, ah, e você sabe o que acontece, né? É, você sabe muito bem, né, por que que você não deve agir desse jeito. Aí tem um flashbackzinho que mostra ele preso numa cela do Arkham, batendo a cabeça na porta. Uhum. Assim, meio que dá a entender que ele já foi preso, já esteve sim, internado. Sim, ele já teve, né? Institucionalizado isso. Já, eu entendi isso também. Eu entendi isso. Exato. Não, é que tem pessoas que estão falando, essa cena mostra que ele estava no Arkham o tempo todo e o filme todo na imaginação dele. Eu acho, inclusive, que o filme faz questão de mostrar meio que a negligência do sistema, né? Porque tem vários pontos sim, que o sistema perde a pessoa, né? Uhum. Tipo, a gente acompanha uma fase específica do tratamento dele, que na segunda sessão que a gente vê, a moça vira e fala pra ele, olha só, a gente tá junto aqui há um tempo, mas acabou, sabe? Tipo, o cara foi largado pelo Estado, entendeu? Tipo, E a primeira coisa que ele pergunta, como é que eu vou comprar meus remédios? Exato! Como é que eu vou ter acesso aos meus remédios? Então tem esse pano de fundo aí, que tipo assim, não quer dizer que todo mundo que o Estado larga vai virar o Coringa, mas O que tá falando é, olha como pessoas de quem a gente, sim, a gente como sociedade deveria prestar atenção e cuidar, nem que seja pra nossa própria segurança, e a gente só perde essas pessoas. As pessoas somem do sistema, né? É bizarro. Eu sou meio, tipo assim, eu acho foda que, tipo assim, a gente falou um pouco sobre isso, sobre a hiper exposição de questões que nem são tão grandes assim, mas acabam ganhando uma relevância que não tem, né? E isso acaba virando... ganhando representatividade por causa de mídia social e o caralho A4. Mas, tipo assim, eu não vi esse tipo de discussão que estão tendo agora sobre o Coringa, por exemplo, no Dia de Fúria, por exemplo. Justo. Que é exatamente isso também. Eu acho que é até pior, tipo assim, o personagem do... Era um cara adaptado, né? Era um cara que nem tinha, nem era maluco, assim, né? Digamos assim. Não, era um cara mas que calma. Trabalhava normalmente. Ele tinha umas paranoias. Você vê ao longo do filme que a família tinha medo dele, de que ele ia soltar a qualquer momento. Mas assim, ele era um cara que estava muito mais integrado à sociedade. Exato, é um cara que tinha um emprego, tinha uma esposa, filhos, entende? Tava inserido, digamos, né? Sim. Mas será que isso não era porque esse filme é pré-internet? Mas é o que ele falou. Teve essa exposição toda? Ah, desculpa. Sim, exatamente. Foi o que eu falei da hiperexposição, né, cara? Não tinha mídia social pra amplificar um viés específico da discussão, entendeu? Que eu acho que aconteceu no caso do Coringa foi isso. Tipo assim, alguém levantou um ponto que uma turma barulhenta o suficiente achou que valia a pena amplificar. Então, alguém fazendo alguma coisa muito barulhenta aqui. Alô? Eu parei. Era eu, gente. Desculpa. Ideia. Parei. É aquela coisa, ela começou a abrir um pacote muito devagarzinho, não vai fazer barulho. Foi isso mesmo. Todo mundo existe, gente. Desculpa. Ai, é o desenho do Pica-Pau, que é assim, se eu não me engano, que ele tá no cinema ou no teatro tentando abrir um pacotinho. Isso aí me lembra, sabe, que é aqui em casa, tipo, eu olho assim, a porta aqui da frente de casa é aquela porta que tem a porta de vidro, né? Antes do. Tem a porta e a porta e uma portinhola de vidro, né? Aí eu olho, o meu cachorro tá lá na frente no portão, né? Tipo assim, entretido lá. Com... Ó a Deia comendo os também. Tá bom, Deia, pô. Desculpa. Aí o meu cachorro desculpa, tá lá. Desculpa, não, eu tô aqui mesmo, tô abrindo um pacote. Cheguei aqui e tô abrindo um pacote, que coisa. Aí o meu cachorro tá lá na frente, lá no portão, lá, tipo, entretido com alguma coisa que ele tá lá observando na rua, por baixo do portão e tal. Aí eu tô aqui no fundo de casa, aí eu pego o pacote de biscoito, aí você abre bem devagarzinho, assim, né? E o meu cachorro, ele se teletransporta automaticamente. O meu pé me olhando, assim, do tipo... né? com os gatos é abrir lata. Abrir o lata, o gato brota. Incrível. E, tipo, pode ser lata de ervilha, porque ele não sabe, né? Ele sabe o que é lata, né? Ele só vai sentir o cheiro depois que a lata abrir. Então, pra ele, sempre é lata com alguma coisa que ele gosta. Ou comida de gato, ou atum, coisa assim. Então, assim, você abrir uma lata de ervilha, o gato brota no seu pé, assim, incrível. Cara, o mendigo é plástico. Qualquer plástico que faça barulho, ele puff, aparece, igual um ninja. No meio da fumaça. Não, mas a pergunta que eu ia fazer era meio que tinha a ver com essa questão que o Will tava falando agora, que a gente viu antes do filme ser realmente lançado, a gente viu duas visões que pareceram muito opostas, né? A visão do filme que ganhou o Festival de Veneza, né? Ganhou lá o Leão de Ouro, lá, porra, lá do Festival de Veneza. E o filme que alguns críticos falaram, ai não, esse filme aí promove os incels como coisa boa, isso é errado. Vocês acham que alguma das visões do filme maravilhoso, do filme que promove incel, tem razão de ser ou o filme não é uma coisa nem outra? Cara, eu sinceramente... Eu acho que passa longe, principalmente desse discurso de incel, né? Eu acho que o filme nem não dá indício nenhum de algo relacionado a isso, né? Eu vi as pessoas comentando o lance dele, dele que ele perseguiu a mulher, né? Eu falei, cara, mas isso é, um aspecto específico que tem ali no filme e que nem não é explorado nesse sentido, né? De violência específica contra a mulher, nada. Não, é só pra mostrar que ele era um cara maluco, que não não se enquadrava, né? E que fantasia coisa, né, cara? Tipo, já tinha acontecido no início do filme, né? Quando ele se imagina lá na plateia do programa, né? Então, pra mim, eu acho que não. E eu acho, inclusive, que não tem o componente sexual da coisa da. Não, exatamente. Era mais aquela coisa de o que se espera de um cara bem sucedido é que ele tenha uma namorada, sabe? Sim. É, eu acho que talvez as pessoas usaram. Mais uma coisa de adequação. Olha como eu estou conseguindo ser a pessoa que eu queria ser. Agora Sim. Eu tenho até uma namorada, sabe? Eu acho que quando se criou esse comentário a respeito do filme, eu acho que usaram o termo incel pra justificar. Talvez, não só incel, mas qualquer tipo de maluco paranoico que pudesse ter esse filme como gatilho, entende? E eu acho que usaram a palavra incel, tipo assim, pra reduzir isso tudo numa figura específica. Pode ser, sim. Num tipo de bizarro específico. É, exato. É, que não, necessariamente não quer dizer. Mas, tipo assim, o filme não tem nada pra mim. Também acho que não tem nada. Incel, nada, assim. Não, se você. Pra enxergar essas coisas que as pessoas estão dizendo, realmente você tem que ter problema cognitivo. Você não entendeu o que você acabou de assistir. Total. E por mais que você tenha todas aquelas problemáticas que a gente falou antes. Mas eu tenho uma visão de que boa parte desse brilhantismo do filme é realmente por causa da interpretação do Joaquin Phoenix, que tá lá 95% do tempo é a gente vendo ele, e isso não cansa. Então, talvez, eu diria que essa aclamação ela tenha a ver com isso. Mas aí deixa eu te perguntar uma coisa. Agora fazendo aqui o advogado do diabo. Não é pelo fato desse ser um filme que tipicamente é um filme que eles chamam de... aquele filme de investigação de personagem, né? Aquele filme que você pega um personagem e você fica na cabeça dele o tempo todo. Como é, por exemplo, o Taxi Driver, tal. Isso. Você tem que é um filme que não é um filme comum nos dias de hoje. É um filme que se fazia mais antigamente, isso era algo mais em voga antigamente, e hoje é mais raro, e talvez as pessoas possam estar vendo uma genialidade no nível de ganhar o Festival de Cannes, de Veneza. Veneza. E que talvez seja só porque as pessoas estão desacostumadas com esse tipo de filme, que exatamente é um filme que serve para ser o viés de escape de um grande ator, tipo, não que o trabalho de ator não seja bom, entendeu? Mas assim, não estão atribuindo uma coisa que é mais do tipo de filme do que do mérito desse filme específico, porque pra mim é um pouco isso, sabe? Eu fiquei assim, tá, mas é um estudo de... É uma investigação de personagem, um estudo de personagem como outros que eu já vi, sabe? Não é uma coisa... Ah, dentro desse gênero de estudo de personagem, ele fez algo diferente e inovador. Não me parece ser esse tipo de coisa, sabe? Sim. Ah, eu acho o seguinte, uma coisa que eu acho sobre esse filme é o seguinte, eu acho que isso que a gente tá falando sobre a interpretação do Joaquin Phoenix, eu acho que ajuda muito em desviar, principalmente esse viés que eu vi que as pessoas estavam falando de glamourização do Coringa e não sei o quê. Cara, tipo assim, o personagem, ele é muito errado, assim, sim, tipo, sim. Você não, eu, pelo menos, não consegui me criar identificação com o personagem, porque ele é interpretado pelo Joaquin Phoenix, eu acho que talvez até propositadamente, pra ser alguém que te causa, digamos assim, aversão, sim, exatamente, sim. Né, eu pelo menos em nenhum momento eu comprei a história dele, né. Que coisa maravilhosa, o grotesco da expressão corporal dele, né, cara, como ele... Sim. Nossa, muito. Como ele inventou... Aquela espinha... Aquele ombro. Caraca, aquele ombro deslocado. Né? Sabe? Sim. Pra fazer o corpo humano não parecer um corpo humano. É muito bom, cara. Aquilo que ele fez é muito bom, cara. Tipo, a parte toda do personal. E isso é tem tudo a ver com o emagrecimento dele, que faz com que justamente o corpo ganhe linhas. Tudo isso que ajuda nessa caracterização. Eu vi uma entrevista dele que ele fala que parte. Então, assim, o emagrecimento, né, foi a ideia do diretor para fazer o filme. Ele queria que ele tivesse muito magro. Mas ele falou que conforme ele foi emagrecendo, ele foi descobrindo movimentos que ele conseguia fazer que ele não conseguia fazer com o peso normal dele. sabe? Tipo, falou que o corpo dele parecia mais solto, mais frouxo. E ele começou a usar isso na construção do personagem. Então, assim, é muito bom, porque é meio que um acidente feliz que ele, por ser um bom ator, conseguiu usar isso a favor, exatamente disso que vocês estavam falando, de causar essa aversão, né? Porque quando você vê... Cara, aquela hora, logo no início, que ele tá lá no vestiário lá do... Alargando o sapato. Sim. Alargando o sapato, uhum. E faz uma força horrível. Cara, as costas dele não são humanas naquela cena. É maravilhoso. É muito bom. Sim. E aí, agora, eu acho que essa versão... Só um detalhezinho, que essa versão foi justamente o primeiro ponto que me deu, assim, uma coisa estranha, foi a primeira alucinação dele lá com aquela mulher, ela sorrindo pra ele. Que a primeira coisa que eu pensei, amiga, o que é que você tá fazendo? Você tá louca? Eu também. Eu fiquei muito... Eu falei, não dá atenção, não troca ideia com ele, sai daí, pelo amor de Deus. Não, mas aí depois a gente vê que não era isso. Não. A primeira coisa que rola entre eles, que pelo que eu entendi, é a única real, é o small talk de elevador. E aquela coisa. Sim. Você fala coisas esquisitas no elevador pra tentar quebrar o climão. E eu acho que foi bem isso essa cena, assim, sabe? Tipo, tem um maluco esquisito. Tem um maluco esquisito no elevador. Vou comportar de forma amistosa com ele pra quebrar o climão, sabe? E daí ele criou toda a fantasia. Isso é maravilhoso, cara. É. Uhum. Eu só lembrei da comunidade do Orkut. Eu sou legal, não estou te dando mole. Né? Tipo, é isso. Eu só estou sendo agradável. Mas, meu, eu senti que nem você. O filme começa, você mostra aquele coringa, né? Tipo, passando. Sendo todo sofrido, aquela coisa pra ele tentar entrar na sociedade, só tomando na cabeça tudo. Mas parou aí, depois ele vira uma coisa que só te causa constrangimento, você fica mal o filme todo, porque é uma sensação de desconforto que o filme te dá. Por isso que eu acho que ele é tão bom, porque ele me deu essa sensação o tempo todo, até o final, até aquela hora do tiro, puta que eu pariu. Aquela hora eu fiquei chocada. E aquela hora do tiro tem um puta... anticlímax, que é na hora que ele pega o caderno. Nossa. Que a gente acha que ele já vai dar o tiro ali, isso, né, cara? Isso. Puta cara, merda. É muito... Aliás, o filme inteiro tem isso, né, cara? É isso que eu falo sobre o Coringa, cara. É essa tensão que você fica sempre esperando que esse filho da puta vai... Fala, caralho, esse cara, uma hora ele vai acabar... Tipo assim, ele vai matar alguém aqui a qualquer momento, sabe? Vai, tipo, vai. É esse tipo de reação que eu acho que o Coringa... do quadrinho, deveria mesmo despertar nas pessoas. Você olhar pra esse cara e, tipo assim, apesar dele estar ali falando, rindo, gesticulando como um palhaço, é um cara que você fala, caralho, velho, esse cara vai me matar, né, a qualquer momento. A não ser que ele arranque a própria cara pra te provar que ele é maluco. Sou maluco! Arranca minha cara, sou maluco! Mas, tipo, a hora do metrô, que ele vê os policiais sendo espancados e ele dá aquela dançadinha, ele olha o policial, dá uma dançadinha, eu falei, cara, isso aí que é o Coringa, cara. É muito Coringa, sim. Porra, é muito aquela foda. Dançadinha no banheiro também, aquela dança toda, em todos os momentos que ela ocorre. E na escada, e por aí vai. Isso. Cara, não, você falou da dança, eu lembrei de outra coisa da corporalidade do Coringa, que eu achei muito, muito, muito divertida, que é o jeito que o Joaquim Fênix inventou de correr. O Coringa correndo. Sim, correndo igual palhaço mesmo. Correndo igual palhaço. É. Só que, tipo, no meio da rua de verdade, sabe? Tipo, só que correndo que nem palhaço. É muito bom aquilo, cara. A cena dele no hospital, correndo com a pastinha na mão, é que, assim, é uma cena que ao mesmo tempo é desesperadora e é engraçada. Tipo assim, cara, é o Coringa, sabe? É muito bom. Mas ele não é o primeiro a fazer isso, né? O Ezra Miller já fez isso no filme da Liga, né? Como Flash, né? Corria igual palhaço também. Justo. Aliás, eu nunca entendi por que ele corria daquele jeito no filme da Liga. Mas, enfim, pra ser diferente. Uma coisa também de reparar que é... Sim, é o maior clichê, a maior característica do personagem, mas a risada também, cara. Nossa. Aquele jeito dele rir também ficou muito bom. Não, e quando ele dá aquela engasgada depois de rir, uh-huh. Tipo, ele me convenceu que aquela risada dói. sabe? De agora, não é prazerosa, sabe? Eu vi pessoas criticando isso, né? De que falar, ah, isso matou um pouco do Coringa, né? Tipo assim, você dizer. Dizer que o lance da risada do Coringa ser algo patológico, algo que ele não controla. Mas, tipo assim, no final do filme, quando você vê ele rindo. Não, tipo assim, não mais por causa da patologia, quando ele tá conversando com a mulher e ele fala, ah, é uma piada que talvez que você não entenderia, né? E dá aquele risinho, né? E depois você já vê ele saindo de lá com os pés todos ensanguentados, né? Tipo isso assim. Não era sangue, era tomate, a Deia falou. Eu tenho dúvidas. É ele vencendo a patologia do riso, mas se tornando algo pior, entende? Tipo assim. É essa coisa mas de você que. Pode... Fala. O doloroso, mas eu interpretei meio que como o fato de aquela risada dele no começo ser algo que não é prazeroso pra ele, que aquilo é um sofrimento, é justamente porque eu acho que aquilo estava representando tudo que ele estava reprimindo. Exato. Ele ria, eram todos aqueles sentimentos reprimidos que, quando ele se solta, aí a risada fica gostosa pra ele. Exato, é isso, é tipo assim, cara, é o Coringa querendo aparecer, sabe? É o Coringa. É a verdadeira identidade dele querendo aparecer. Eu acho isso muito bom. Eu acho que, tipo, se fosse aquela risada só pra ser uma risada diferente, como foi a do Jared Leto, ah, vou fazer uma risada diferente dos outros, uma risada esquisitona. Se fosse só uma risada esquisitona por si, não seria algo tão bom. Ela tem um contexto dentro do filme, sabe? Isso funciona muito bem. Agora, isso que retomando aquele ponto que eu tava falando sobre isso, sobre a interpretação do Joaquin Phoenix causar essa ojeriza na gente. Eu acho que talvez se a gente tivesse um outro ator nesse papel, alguém mais voltado, sei lá, pro lado mais narcisista, como é o Jared Leto, aí sim eu acho que a gente corria muito risco de ter um filme errado, igual o filme do Michael Bay lá dos Assassinos, entende? Justo. Total. Glamorizar a parada, entende? Tipo, do Jared Leto ou, sei lá, de outro ator. Fazer uma pega diferente, querer mostrar um Coringa sedutor, um Coringa, sabe, né? Não, mas aí eu tava falando mal do diretor, mas eu acho que tem mérito do diretor numa coisa, que é, a gente falou no início lá das pessoas que o Coringa mata, nenhuma das mortes é uma morte do tipo filme de ação que a pessoa morre e você nem liga. Todas as mortes têm impacto, assim, sabe? Tipo, nenhuma morte é leve no filme. Sim, sabe? Sim, sim. Todas as mortes têm um grande impacto nas mortes, sabe? Então, eu acho que aí é mérito do diretor, porque assim, você podia muito bem naturalizar, normalizar as mortes. Exato. E só colocar como estatística. Vítimas. Não banaliza, sabe? Né? Como eram os filmes que a gente tava citando. Eu citei aqui o Paul Kersey, por exemplo. Tipo assim, o Paul Kersey mata pessoas e você sequer se importa com elas, né, cara? Foda-se, morreu, né, cara? Exato, a maioria dos filmes, né, que a gente vê aí de justiceiros, assim, exato, né, cara? Exato. Então, eu acho que isso é importante também, porque assim, mesmo nas mortes que são por confusão ou por autodefesa, muitas aspas aí, são mortes de impacto. Não é tipo, ah, Coringa foi e matou 30 pessoas, sabe? Não tem isso no filme, sabe? Você consegue contar cada uma das mortes, não porque são poucas, mas porque você lembra das cenas de cada uma das mortes e você sabe em qual contexto ocorreu cada uma das mortes. Então, eu acho que isso é importante e isso, pelo menos, acho que é muito mérito também do o tom que o diretor resolveu dar pro filme, sabe? Não é um filme que banaliza a violência, sabe? E cá pra nós também, né, cara? Esse cara, ele conseguia fazer aquele humor desgraçado se beber num case, né, cara? Que, tipo assim, eu sei que o 2 e o 3, assim, são filmes mais, assim, tipo, ah, é mais do mesmo. Mas as situações de humor, cara, foram ficando piores nos filmes. O terceiro filme, cara, tem uma cena, se você olha, você ri meio nervoso, assim, sabe? Você acha engraçado, mas é algo completamente que, tipo, você fala, caralho, velho. E eu não sei se você lembra quando anunciaram ele como diretor, a gente falou, cara, tipo, pode dar certo isso, né, cara? Essa verve humorística meio louca, meio, sei lá, meio bad vibe dele, assim, né? Pode casar muito bem com o Coringa. Apesar dele não ter feito isso nesse filme, né? Eu acho que, tipo assim, sei lá, tirando a parte do anão, acho que foi meio piadinha, assim, né, cara? Do anão não alcançando a tranca da porta, né? Pelo menos foi a parte que eu vi que as pessoas riram no cinema, né, cara? Mas eu acho que não, verdade seja dita. Eu acho que é um riso. Foi o único momento na minha sessão que riram. Sim. Isso foi interessante de reparar. Mas eu acho que é um riso nervoso também. Porque exato. Sim, total. Você pensa, caralho, vai matar o anão, né, cara? Todo mundo pensa, né, você, cara? E você tá rindo. Porque é aquela coisa, sim, já fizeram piada de anão no filme antes, né? Apesar de ser aquela coisa que você tá vendo ali, que é aquele clima ali no ambiente de trabalho, e que não é pra você achar legal a piada de anão, é tipo, porra, estão fazendo pra ofender o cara, é mó vacilo, e ele meio que nem pisca, porque já tá acostumado, mas assim, pra você que não tá acostumado a ouvir aquelas piadas, e fala, caralho, estão ofendendo o maluco na cara dele, que vacilo. Mas eu acho que ali é o momento que... É aquilo que você falou, é um humor meio perturbador. Porque você fica assim, sim, caralho, eu não devia estar rindo disso. E você tá rindo, sabe? E, tipo assim, ele vai morrer, porque é anão, que merda, sabe? É tipo, caralho, o cara que não tratou o Coringa mal vai morrer só porque porque o Coringa tá surtado e ele não alcança a porta, sabe? Tipo, que situação... ridícula, sabe? É. E você sabe? Muito bom. Mas eu acho que se o Coringa matasse ele aí também ficaria de boa assim no filme, assim. Eu acho que. Era condizente. Seria condizente então, pra ele. Mas é o que eu tô falando. É uma ação que você, assim, justamente por isso, não era óbvio que o anão ia se salvar, né? Sim, então, por isso você fica nervoso. O anão sair vivo foi uma quebra de expectativa. Foi, sim, pra mim foi completamente, entendeu? Mas eu também vejo o Coringa. A persona do Coringa fazendo isso também, do tipo, ah, não, gostei de você, não vou te matar, não. Vai, né? Tipo, vai. Não, vai embora, né? Eu vejo muito isso, tipo assim, o Coringa chegar e matar um teatro cheio de pessoas, o Coringa já super vilão, né? Matar um teatro cheio de pessoas, exceto por uma pessoa na quinta fila que vai falar assim, não, você vai embora. Sabe? É. Isso pra mim também é muito bonito. Ah, gostei da sua roupa, né? Pode ir. Exato. Matei sua família toda, mas você pode ir. Você tá com uma flor bonita na lapela, pode ir embora, sabe? É isso, assim. Pra mim isso é muito coisa do Coringa, né? Tipo, é o inesperado, né? É a quebra de expectativa até nisso, né? Até quando ele poupa alguém, ele tá te surpreendendo, ele tá ficando maluco, né? Agora, isso que vocês estavam falando de não ser um filme, tipo assim, é um filme que é tecnicamente muito bom, é bem dirigido, né? Tem uma interpretação ótima. Aliás, eu acho que todos os atores estão muito bem nesse filme, né? Estão. Mas eu acho que os atores estão muito bem, apesar de nem todos os personagens serem bons. É, sim. Uma diferença importante. Tipo, cara, eu achei o Thomas Wayne um péssimo personagem, por exemplo, cara. É raso pra caralho. Assim. Exato, eu achei. Ele tá jogado ali, né? Eu acho que o ator fez o possível, mas eu acho que o personagem é raso demais. Assim. Eu acho que o problema desse ator é que ele parece o Sean Bean. Parece. Então eu não consigo levar ele. Eu só achei o Thomas Wayne meio velho. É, ele daquela idade. Né? É, ele é esposo também, velho. É, pro filho daquela idade, eu achei ele meio, sei lá. Ah, sei lá, ele tinha uns 60 ali. É, 55, 60. Uns 12, uns 10, 12. Não, anos. Tinha 9, 10, por aí. Né? Exatamente. Eu achei isso, mas coisa boba que na hora eu percebi. Passa, né? não é realmente importante. Se fosse um filme sobre Bruce Wayne, talvez fosse um problema, mas não era. É, nos anos 80 não era comum, né? Hoje a gente tem mais pais tardios, assim, né? Hoje não. Mas nos anos 80 era algo menos comum. Mas acho, né, que o problema dele é que ele só tava lá pra ser escroto. Então é como vocês disseram, ficou raso, não ficou contextualizado direito. A única função dele era ser escroto. É, o lance, né, do início. E eu acho que tem isso também, a declaração. Isso que eu acho. Eu acho que a declaração dele. Fomentou muito mais a revolta popular do que propriamente a ação do Coringa, né, cara? Com certeza. Quando ele fala, ah, é isso mesmo, são palhaços, né? E aí o cara chega lá e fala, olha aí, ó, tá falando que nós todos somos palhaços, né? Que não foi nem isso que ele falou, mas tipo, né, foi o que a empresa publicou, né, cara? Que é bem o que acontece hoje em dia, né? Mas, tipo, vocês acham que, tipo assim, a entrevista dele, né, soou muito arrogante, e depois da atitude dele no banheiro, eu vi as pessoas criticando, falando, porra, mas que escroto que ele foi lá no banheiro. Eu falei, cara, porra, não acho que foi escroto, não. Não, né? Falei, não, porra. Um maluco surtando na sua frente, gritando com você na frente do né? E sobre um caso que você já sabe, detalhe, né? O maluco que algumas horas antes botou o dedo na boca do teu filho. Exato. E tentou matar o seu mordomo, né? É. Eu falei, cara, acho que foi. Na verdade, eu até acho que ele foi muito compreensivo. Sim, né? Sim. Só, só dá o soco naquela hora, né? Tipo, eu teria dado uma voadora na hora, antes de guardar o pinto. E mais uma vez, se o Thomas Wayne tivesse chamado a polícia, nada disso teria acontecido. Thomas Wayne andasse armado. As pessoas de Gotham são burras. E se o Thomas Wayne, tivesse armado? Agora eu vou te falar uma coisa. Eu acho que a trama faz uma série de concessões pra aquele Coringa que não é um super vilão chegar no ponto que chegou, sabe? Mas assim, tem que relevar, não tem agora, jeito. Mas eu vou te falar, aquela justificativa de estar um caos no cinema e ele sair às pressas pelo beco pra tentar se salvar é muito melhor do que o Thomas Wayne simplesmente sair um dia pra pegar um atalho. Vamos aqui por esse beco escuro. Aliás, eu adoro, mas ainda assim. Desculpa, JP, desculpa. Não, só ia falar que eu adoro o detalhe de que, como no original, né, lá do quando criaram essa narrativa pela primeira vez de que era o Zorro, né? Eles como não tinha nenhum Zorro no cinema na época, colocaram aquele. As duas faces de Zorro, que é o filho do Zorro gay. Que filme é maravilhoso, cara. Aquele filme é muito bom. Muito bom. Que filme é maravilhoso, cara, maravilhoso. O primo gay do Zorro, e aí no final ele coloca a roupa rosa. É maravilhoso, cara. Assistam, sério, vale muito a pena. Porque assim, é uma zoeira. Tem aquelas piadas homofóbicas, óbvio que tem, era coisa da época. Mas o filme, como filme, é bom de verdade. Assim, a comédia é muito boa. Eu adorava esse filme. Mas ainda assim, é uma explicação melhor do que a anterior. Mas, porra, o Thomas Wayne teria um motorista ali que, opa, a rua tá ficando bem agitada. Vambora! Não sei, sabe por quê? Todo mundo igual no Fit é burro! Burro! Mas concordo, é melhor do que simplesmente o cara resolver ir pelo beco do crime, porque sim. Porque é um atalho, é. Porque vamos pegar um atalho, Bruce. Eu, você e sua mãe cheia de joias e casaco de pele, vamos. Foi o que eu falei, mas pelo menos o beco não se chamava beco do crime ainda, né? Aí, naquela época. Vamos aqui pelo beco do crime, né? Que a gente chega mais rápido no carro, né? Porra, velho. Mereceu, tava pedindo pra ser assaltado, pra morrer. Mas concordo com vocês que o. E tem isso, né? Que nesse caso a morte do Thomas Wayne também não é latrocínio, né? Não é roubo seguido de morte. É mataram ele porque ele era o Thomas Wayne, né? Sim, exatamente. Teve essa intencionalidade. Não foi premeditado, né? Foi a oportunidade que surgiu do cara revoltado lá porque viu o Thomas Wayne no meio da rua. Oba, vou matar o ricaço. Mas pelo menos. Ele não morre por acaso, né? Ele não morre por uma fatalidade, sabe? Mas aí eu volto no raciocínio. Será que o Bruce vai crescer pensando que o pai dele era um herói por causa da maneira como ele morreu? Não. Eu acho que será? Como será que vai ser trabalhado? Odiando palhaço. Vai ser. Sim, tem grande potencial. Vai ser que nem o Change, vai ter medo de palhaço. Não, mas eu acho que a ideia, pelo que eu entendi, é que esse filme não seja aproveitado para a mitologia do Batman. Sim, né? Sim. Pelo menos era a ideia. Claro que a DC pode mudar de ideia, DC é dona da porra toda. Apesar também que a gente não sabe também se esse Thomas Wayne do filme também era um grande filantropo, tinha projetos assistenciais e o caralho a quatro. Pois é. Mas vocês acham que não rola de a Warner ficar empolgada, oferecer alguns milhões de dólares pro Fênix e de repente ele passar? Eu acho engraçado como esse filme, tipo assim, se eles quiserem que ele faça parte do cano, ele é perfeitamente possível. Tipo assim, de você pegar o filme aí do Robert Pattinson, que vai se passar nos anos 90, dizer que é continuação desse. Até o Coringa do Jared Leto pode ser um dos caras que foi influenciado pelo movimento coringal, né, dos anos coringal. 80, e não é exatamente, né, o Coringa primordial, mas sim um cara que tomou a persona do Coringa pra si, né, já nos anos 2000 e tal. Tipo, se quiser, dá, entende? Falaram que não, mas sabe como é que é, né? Warner é aquilo. Eu acho que vai fazer um puta sucesso. Os caras vão tirar o Jared Leto e colocar o Joaquim. Eu acho que o Joaquim Fênix voltar para um filme em que, por exemplo, que ele encontre o Batman ou que ele encontre outros super-heróis, eu acho meio difícil, porque acho que não é muito a dele. Tanto que tem isso, né? Ele não aceitou o Doutor Estranho, né? Doutor Estranho, porque ele não queria essa coisa de fazer parte de franquia. 10 anos, né? Fazendo... Ter continuação, exato. Ele não queria nada disso. Então, assim, eu acho que... Eu até acho, por exemplo, assim, um novo filme do Coringa, talvez ele tope. Mas um filme de universo compartilhado, de encontro com super-herói, de Coringa como super-vilão mesmo, não sei se seria muito a dele, sabe? Mas você acha que tem esse sentido? Lá. Tipo, depois que a gente vê esse filme, um novo filme do um Coringa 2 sem um Batman ainda? Você acha que ainda... Eu não acho que precisa, entendeu? Mas eu tô falando assim, no que, tipo, o que a Warner poderia propor pra ele, sabe? O que eu tô falando. Uhum. Mas não acho que precisa, não. Eu acho que, inclusive, um dos méritos do filme é que ele... se fecha muito bem, sabe? Ele é autossustentável, ele é isoladamente bom, não precisa de outras coisas pra fazer ponte. Certeza, o filme se basta. Mas eu vi pessoas. Os olhos crescerem pelo sucesso que o filme. Que eu acho que ele tá fazendo, né? O que eu acho que pode acontecer muito é aquela coisa do tipo. Ah, vamos fazer tudo muito focado em personagem, muito dark. É, mas já estão falando agora do filme do Lex Luthor, né, cara? Exato. Estão falando agora do filme do Lex Luthor, né? Eu acho que ele pode ser, na verdade, um novo caminho pros filmes da DC, não necessariamente fazer parte do novo cânone. Entendeu? Isso também me assusta um pouco, sabe, Reverso? Filme de vilão, cara? Pelo amor de Deus. Não de vilão, mas tipo assim, da estética e desse lance do filme serião, de filme pra do filme que é cinema de verdade, como diz o César. Da DC tentar ir por esse caminho de novo, sabe? Tipo, mas tipo assim, imagina o Zack Snyder mais dark, mais pesadão, mais calcado na realidade, né? Tipo, cara, sei, acho perigoso isso, sabe? Eu acho que o grande perigo do Coringa incentivar pessoas é justamente isso, incentivar os executivos da Warner a querer transformar tudo em Coringa agora. Falou! Tudo em Coringa agora, eu quero todo Coringa agora. Eu acho que o perigo é você fazer a próxima Liga da Justiça virar tipo um poder supremo, entendeu? Sim, tipo, exatamente. Tudo muito realista, todas as ações com consequências, sabe? Apesar de que a Liga ali do Snyder tinha um pezinho no poder supremo, né? Um Batman que mata, enfim. Tá, é bom. Não é um Batman que mata, não é essa a questão. É um Batman que metralha a galera. Assim. É o Batman que mata, não é isso? Faz o que é necessário. Eles mereceram, né? Tipo. Não quer morrer na troca de tiro? Não vira bandido, porra, né? Outro detalhezinho, né, cara? O estrago que o Coringa faz com um 38 e, sei lá, meia dúzia de bala, né, cara? Sim, é impressionante, cara. Ele como usa... um cara que nunca tirou na vida consegue ser tão certeiro assim, né, cara? Ele usa, eu acho que ele usa o primeiro, não é pente no caso, né, o tambor. Ele esvazia o primeiro tambor naqueles três caras, né? Sim, tipo, sim. Ele termina de esvaziar a arma no último carinha. Mas depois é tipo... O que ele tem lá de, sei lá, quantas balas tinha naquele saco que ele pegou com o outro maluco. Tipo, é o que ele usa pro resto do filme, né? Ele mata um cara com a tesoura, ele mata a mãe com a almofada, com o travesseiro. E depois ele dá tiro em mais quem? Só no cara mesmo, né? Só no Robert De Niro. Ah, então até que tinha bala suficiente. Eu ia falar que ele tinha arma infinita, mano. Ele até que tinha bala suficiente. Porra, aí... 10 aí, balas, ó. Ele só, olha ele aí, só aí que eu falo. Olha aí que eu falo, ó, da má vontade Marvete, ó. Ah, esse filme é uma bosta. Da onde que ele tirou tanta bala assim, sabe? Essas questõezinhas assim, essas picuinhas que vocês começam a arranjar. Houve essa crítica pela... Não, tava o JP aí, acabando de fazer ele questionar. Eu tava falando disso. Que o Coringa com 38 fez estrago pra caramba, é só isso. Ah, e 38 nem mata, assim. Pegar na cabeça. Porra, imagina, né? Não mata, não. O que mata é o buraco da bala. A bala não mata, não. Agora, outra questão que eu vi as pessoas comentando sobre esse filme, falando assim, eu achei, tipo assim, tudo realista demais e não consigo enxergar um Batman nesse universo. Cara, eu consigo. Principalmente isso que a gente tava falando. da questão do fim do filme, assim, da transformação completa dele no Coringa, assim. Cara, eu vejo perfeitamente um Batman mais calcado na realidade. Talvez um Batman tipo o Demolidor da Netflix, assim, né? Batman... mas eu quero falar, não um Batman super-herói, mas um Batman gigante. Um Batman detetive, né? Não com aquelas gadgets milionárias de super amigos, né? Umas coisas mais pautadas na realidade e tal. Perfeitamente ali naquele universo ali. Não, inclusive vai ficar um Batman mais interessante, porque nesse universo isolado, não é um Batman que precisa peitar super-heróis, sabe? Não é um Batman que precisa ter uma armadura e usar kryptonita pra ganhar do super-homem, não. Ele é um cara que, assim, cara, tem um maníaco à solta. Um magrelo vestido de palhaço, né? Exato. Isso, né? Tem um maníaco à solta, a polícia sozinha não consegue pegar ele, ou não é do interesse da polícia pegar ele, porque a polícia é corrupta, é um caos, etc, etc, etc. Eu vou usar meus recursos atrás desse cara, sabe? Faz sentido, sabe? O negócio é assim, se você começar, como o Hel falou, um Batman muito cheio de firulagem, aí pode realmente ficar, né, dissonante, mas cabe um vigilante urbano nesse universo. Mas no fim das contas, eu acho que eles podem cair no mesmo problema que foi os Batmans do Nolan, né, cara? Que é aquele Batman que nesse sentido de detetivesco, meio pegada filme de ação policial, cabe. Mas, tipo assim, não dá pra inserir um Superman, um personagem com super poder ali que não compra, né? Sim, exatamente, né? Aí nesse caso, sim. Então eu acho que... Até o do Nolan já tá num degrau acima, porque apesar dele ser, como você falou, né? A estrutura é mais de um filme policial de ação... tem a coisa daquela ciência de quadrinho, a pseudociência, os gadgets malucos, os planos malucos de vilão. Tem uma parada que tá numa escala além do que a gente viu. Tá num pezinho no 007 do Roger Moore. Exato. Qual lojinha aí? Cheguei. Chegou aí. E nós já estamos indo já. Falou. Tá bom, então, desculpa. Boa noite. Dá sua nota, Jorginho. Dou nota 4, porque eu sou Marvete. Se fosse o filme do Caveira Vermelha, seria 10. Mas você assistiu o filme, né, Lojinha? Não, ainda não. Vi Bacurau. Porra, Lojinha. Ninguém mandou você ver Bacurau, cara. mas eu fui pro cinema e eu vi. Eu posso ver Coringa ou eu posso ver Bacurau? Eu decidi ver Bacurau. Porque Bacurau vai sair antes de Cardar, tá certo? Exato. Não, inclusive, o problema é você não ter visto Bacurau antes, porque já tá em casa. Exatamente, esse foi um problema, verdade. É vacilão. E aí, você concorda comigo que Bacurau é o alvo do Van Damme com crítica social no lugar da porrada em câmera lenta? Eu não lembro. Sim, mas eu acho a crítica bem pertinente e bem feita. Não, claro, eu falei que não é também, né? Porra. Você tá falando então que não tem. Não vale. Eu lembro quando saiu o alvo, né, do Van Damme, todo mundo falou: cara, é o melhor filme do Van Damme e o pior filme do John Woo. John Woo era o diretor, né, do filme, né? É tipo, eles se encontraram no meio do caminho, né? Exato, né? Van Damme no seu melhor filme, John Woo no seu pior filme. A gente tava falando do John Woo, é do A Outra Face lá que eu falei, né? Lembra? Esse do Will Smith que a gente comentado vai ser do Ang Lee, cara. Que coisa. É do Ang Lee, pois é, até estranhei, cara. Ang Lee, cara, pois é. Aquela Mas cena. Lembrando que. Será que ele vai colocar aquela cena? Fantástica cena. Desculpa. Não, pode falar. É que tava cortando não, seu áudio. Eu só quero lembrar que Ang Lee fez fantásticas cenas de ação no primeiro filme do Hulk. Sim, eu adoro. Do Hulk, tirando o final. É um clássico. Mas. Não, mas eu queria falar do Ang Lee é que ele fez o A Vida de Pi, né? Que também é um filme que efeitos digitais usados em função da história. Mas o que eu tô falando, tipo assim, ele é um cara que faz muito isso, aqueles planos contemplativos, bonitos, né? Eu não consigo imaginar isso num filme de ação ali do Will Smith, cara. Tipo, é um cara que vai ter... É, não sei também, né? Eu acho que o Ang Lee é um cara eclético, né? É tipo o George Miller. É bem eclético, faz qualquer tipo de filme, né? Não, eu acho, inclusive, que ele é supra qualificado pra fazer esse filme merda do Smith. Exatamente. Esse filme aí era qualquer diretorzinho bosta fazer esse filme. É. E vamos considerar que pode ser que o trailer tenha todas as cenas de ação e que na verdade seja um drama do Smith inteiro que tem seu clone. Pode um drama psicológico, né? Do no cara. Final... Que... Tipo, na metade do filme fica o Will Smith e o clone dele trancados num quarto escuro e com uma bomba relógio do lado de fora. Eles têm que conversar, é isso. Metade e se fosse, é. Se fosse do Shyamalan, no final a gente ia descobrir que não existem dois, Will Smith é só um e ele, tudo aquilo que passou na mente dele. Foi imaginação. Caramba! Que nem o filme do Coringa, foi tudo imaginação. Viu? Tudo imaginação do Coringa, exatamente. Ele estava preso no Arkham desde o começo. Mas vamos para as considerações finais e notas? Bora! Tava esperando essa hora para dar minha nota, eu falei. Ah, então começa você, Léo! Então, eu queria dizer que eu não vi o filme, eu não gostei, nota 8. Opa! Odiou. Claramente odiou. E você, Lojinha? Suas considerações finais e sua nota pra Bacurau. Ah, eu posso dar nota pra Bacurau também? Esse eu assisti. Ah, pode, cara. Não, isso. Não vou dar nota não, porque a gente veio falar do Coringa. O Lojinha tá no mudo, não tá cagando pra gravação, né? Ou tá gravando de verdade, né? Não, é porque aqui, quando você aperta... É, foda-se. É 9 pra Bacurau. 9 pra Bacurau. Odiou também. Odiou. Quer fazer algum comentário? É, cara, eu nunca achei que um homem pelado e uma mulher pelada iriam ser tão ameaçadores quanto as pessoas peladas que eu vi no Bacurau. É que você não viu os filmes do Kid Bengala ainda, meu amigo. Um dia chega lá. E Coringa, qual a nota? Coringa nota 4, porque não é da Marvel. Não é, mas é cinema de verdade, não é. E o carinha lá tem clássico e não tem cinema de verdade, né? O carinha lá da represa, lá, o que eu esqueci o nome dele, o matador lá do Bacurau. Lunga. Ele seria um bom Coringa? Acho que não, cara. Acho que ele é muito. Ele é muito sensato pra ser um Coringa. Pois é. E você, Zé, diz aí suas considerações finais e sua nota pro Coringa. Ah, então, eu acho que merece aí um 8,5 com louvor. Foi um filme. Eu gostei bastante. E só uma coisa que a gente não falou, que a última cena, né, que a gente até comentou no grupo, que ela é claramente inspirada no Cavaleiro das Trevas, mas vocês perceberam alguma outra cena que pudesse ser referência aos quadrinhos, que lembraria alguma coisa marcante? Eu percebi na parte do metrô, quando ele deixa a máscara no lixo, que é o final da ceninha do assalto a banco do Heath Ledger, né, do Cavaleiro das Trevas, e eu pelo menos vi como uma piada. Alguém mencionou o Bruce descendo da árvore pelo corrimão, né? Que é a referência da Leste. Mas uma coisa que eu achei que foi uma piada com o Coringa do Jack Nicholson é quando alguém fala, por que o palhaço precisaria de uma arma? Que eu lembrei do Coringa do Jack Nicholson com aquela arma, aquela pistola com cano gigante, que ele usa pra derrubar a Batinave. E onde que tava essa pistola, hein? E tem o comparativo lá também, das cenas do carro de polícia, né? Do Heath Ledger e dele, né? Ah, sim. O Heath Ledger. Isso, que ele tá pegando o ventinho na cara. É. Quem que mandou ele... hoje no surubão aquela parada da imitando o Brasil, né? O Brasil fez primeiro, não teve? Que é a mulher da maluca guria, lá da. A guria bêbada, né? Sim. A guria bêbada presa, igualzinho Coringa, assim. É. Alguém mandou hoje lá. Esse comparativo é muito bom, né? É gringos imitando. E mas é ideia? Isso. Bom e-mail. Oi. Ideia, considerações finais e sua nota. Tô aqui. Eu gostei demais. Dou nota 9. Odiou. Achei o filme ótimo. Odiei, claramente. Não, eu amei. Achei que foi um filme ótimo. Ele me trouxe muito desconforto. E eu fiquei pensando no filme uns 3 dias ainda. Espero que ele apareça. Que faça um novo filme cortou com tudo. Ele. Ixi, sério? Cortou tudo? Não, só o final. Só o finalzinho. Deu uma cortadinha. Então tá. É que minha voz tá toda zoada. Mas não é isso, eu gostei muito, nota 9. Claramente odiei, mas amei. Credo, que delícia. Isso mesmo. Definitivamente é isso. Credo, que delícia, nota 9. Bom, eu sinceramente achei. Pô, eu também achei um filme muito bom. Achei uma construção de origem, assim, pro personagem muito boa, né? Uma coisa que a gente não tinha até então, né, pro personagem. Também não sei nem se o personagem pedia isso, né? Talvez não pedisse, mas já que foi feito de um jeito bom, né? Gostei disso, né? Acho que o resto a gente já falou, né? Sobre as interpretações, tal, né? Eu só achei o seguinte, eu não achei o filme tão perturbador assim quanto tava sendo. Eu até fui pro cinema esperando algo mais, assim, sabe? Algo mais creepy, algo que me deixasse mais, sabe, né? Ah, sim, não, ele é razoavelmente palatável. E foi o que eu falei no Twitter, eu falei sobre isso. Eu falei, cara, se você pega aqueles filmes de terror psicológico europeu ali dos anos 90, né? Tipo aqueles filmes tipo o Funny Game, né? Do Michael Haneke, né? Essas coisas. Isso sim, é, tipo assim, era algo que, sabe, perturbador de verdade, assim, né, cara? Mas até se você pegar, por exemplo, o Nascido para Matar, né? Nascido para Matar. O próprio Taxi Driver. Aquele senso de vai dar merda até acontecer, sim. É muito mais perturbador, né? Sim, a gente tem filmes americanos mesmo, né? Que tem muito. Sob o Domínio do Medo, Sam Peckinpah, por exemplo, é um filme também que é muito mais assim, de terror psicológico do que propriamente do Coringa. Eu até comento, né, que eu acho que talvez essa infantilização dos filmes de adultos, né? De heróis, meio que talvez deixou as pessoas meio mal acostumadas com esse tipo de cinema, né? Eu acho que as pessoas já não iam mais ver esse tipo de filme, né, no cinema, né? A gente não tinha também mais esse tipo de filme sendo feito, saindo, digamos assim, no circuitão comercial, né, dos blockbusters. A gente tinha esses filmes saindo, isso que a gente tava falando, em festivais, né, esse tipo de coisa, né? No mais, até os filmes de terror hoje são mega produções, assim, que, né, tipo, sei lá, Jogos Mortais, essas paradas assim que já não tem mais essa mesma carga psicológica tensa, pesada, assim, né? Então eu gostei muito disso, de rever esse tipo de filme, né, no cinema, né? E apesar de não querer que todos os filmes agora se tornem isso, eu gostaria de ver mais isso, né, no cinema, assim, né, cara? Sim, não necessariamente um filme de super-herói, né? Exato. Mas que esse tipo de filme com esse teor volte a aparecer no cinema comercial, sem dúvida. Exatamente, isso é muito bom. E, cara, eu acho que uma nota 8,5. Não, 8,42. Eu daria. O Moringa, né? Como diria na Turma da Mônica, né? Moringa, sim. Então é isso. Gostei. E mais alguém? Quer falta falar alguma coisa? Ah, falta você, é verdade. Né? Então, eu gostei do filme. Acho que é tipo, cara, o Joaquin Phoenix dá um show. Eu acho que o filme é foda, principalmente por causa dele. Eu acho que inclusive, que a parte dele toda oculta alguns problemas do filme que me incomodaram um pouco. Como, por exemplo, o fato de todo mundo engota ser burro, como eu já falei várias vezes. Mas não é pouco, é muito. No geral, eu gosto do filme. Eu acho que essa coisa de. Concordo com o que o Rio falou, essa coisa de estudo de personagem, um filme mais profundo, um filme mais psicológico, voltar assim às grandes telas e principalmente ser sucesso. Sem precisar de efeito especial, coisa assim. Isso é surpreendentemente bem-vindo, sabe? É muito bom e muito bem-vindo. Gostaria que tivesse mais também. Mas acho que, assim, o filme dá uma chupinhada. Eu acho que é muito pra uma geração que não viu esses filmes. Dá uma chupinhada de muita coisa dos anos 70 e 80 que talvez até valha a pena a galera ir atrás pra conhecer, sabe? Então, sei lá, vai ver um Taxi Driver, vai ver um Rei da Comédia, que são filmes, tipo, textualmente citados no Coringa, não é que copiou, mas é que assim, ele realmente homenageia esses filmes em muitos momentos. O De Niro tá ali, cara, completamente decalcado do Rei da Comédia, só troca de lugar, né? Porque no Rei da Comédia o De Niro é o Coringa, né? Entre aspas, o Coringa. Então, vale a pena pra quem gostou do Coringa e não conhece filmes recentes que são dessa vibe, correr atrás desses filmes antigos, que ainda são filmes muito bons, são grandes obras de cinema. Então, assim, são cinema de verdade, como diz o Scorsese, né? Só. Então, vale a pena correr atrás. Então, assim, com tudo isso dito, acho que mais pela interpretação que qualquer outra coisa, pra mim o filme chega no 7,5, mas não passa disso porque o resto do filme é problemático. Então, 7,5 pra mim. Que só uma coisa. Só procure esses filmes que o JP falou se você entender o Coringa, porque daí vai aparecer um monte de gente também ficando com pena do personagem lá do Taxi Driver. Não, sim, vai dar certo, sim, isso. Ficar os maluquinhos de moicano e jaqueta de couro sem camisa na rua. Nossa, agora, né? Já pensou? É, apesar de que eu lembro que... eu lembro, né? Não lembro exatamente disso, mas eu lembro que teve que esse tipo de repercussão no Laranja Mecânica, né, cara? Que o filme foi proibido, sim, aqui no Brasil. Foi passar, sim, só depois, acho que em 85, 86, que o filme foi liberado aqui. E mesmo assim, nessa época, as pessoas ainda usavam esse discurso, né, de que o filme é uma apologia à violência, à delinquência, né? Não deixe seus filhos verem esses filmes, né? E esse tipo de coisa, assim, né? É meio como o que tá acontecendo aí com algumas partes aí com o Coringa, né, cara? Ah, mas eu acho que tá certo nesse sentido. Se você é idiota, não deixe seu filho ver essas coisas mesmo. É, primeiro que o filme é pra maior de 16 anos, sim, só, né, cara? Não, mas é aquela coisa, sei lá, eu sou um pai adulto, vou levar meu filho, sei lá, de 15, 16, 17, pra um filme que censura 18, porque eu acho que ele é maduro o suficiente. Cara, se o filme tem temas adultos, você tem que estar pronto pra conversar com seu filho depois. Você não vai fazer isso? A gente não leva, cara. A gente vive num mundo em que casais adultos fazem festa temática de casamento de Handmaid's Tale. Eu sei, eu Nossa, sei. Nossa, eu sei. Cara, a gente vive num mundo de terraplanistas, cara. Tá tudo perdido, eu sei. Eu sei, tá tudo perdido. É uma merda. Cara, voltando um pouquinho no tempo, pessoas fantasiaram crianças de Coringa e Arlequina. Pois é. Sim, pois é. Sim. Pois voltando um pouco mais, né? Concurso da mini loira do Chan com crianças dançando na boquinha da garrafa. Descendo, né, na boquinha da garrafa, né? É. Pois é, pois é. Enfim, esse é o mundo que vivemos, né, gente? E depois vem falar que não tem, não é a gente ficar maluco. Como que não é a gente ficar maluco? Então, Adriana Melo, Adriana, outra irmã Melo, está entre nós. A terceira irmã Melo. A terceira irmã Melo. Isso aí. Eu nem vi. Olá. Oi, Dri. Tá rouca também, Dri? Tudo bem? Também tá rouca, Dri? Quando um gênio fica rouco, o outro também fica rouco? Essa aí é a Andréia. É a Lucélia Melo. Andréia. É a Andressa. É a Andressa. A terceira irmã Melo tava. Aquela a mais bonita. Ela disse que é a sua irmã, Adriana. A gente tá pedindo. Devolva minha irmã, por favor. Quem é produzido? Adriana! Chocou. A Déia tá com aquela voz do Michel Temer, né? Do... A balinha. Cadê o drop? Drop. É o mesmo demônio que tava no Temer, né? É demônio. Adriana, só entre nós aqui, Adriana. Quando foi a última vez que você viu sua irmã pessoalmente? Só entre nós. Já faz uns 10 dias, mas. Eita, era. Esquisito isso aí, hein? Só digo isso. Essa pessoa aí substituiu ela, tomou o lugar dela. É um alienígena. Eu não sei se eu quero ficar dividindo conta do Skype assim, com um desconhecido. Minha mãe sempre disse pra não fazer isso. Mas você é da família, lógico. Dessa eu não sei. Mas, Adriana, você quer fazer. Ei, Adriana, você quer dar suas considerações finais e nota pro filme do Coringa? Eu quero, com certeza, porque eu vou assistir amanhã. Você então, chegou na hora boa que você perdeu todos os spoilers, né? Pois muito... é. O último podcast você já me entregou todos. Consideração seguinte, o Oscar vai vir pro Joaquim Fênix, não tem pra ninguém. O diretor é um babaca e uma nota 6. Não, tô zoando. Tô zoando. Por tudo que eu vi, nota 8. E não gostou. Em resumo, foi exatamente tudo que a gente falou no podcast, você repetiu agora. Nem precisou ter visto. Nem precisa ver, Adriano, economiza o dinheiro. Mas então é isso, queria agradecer a presença de todos e vamos agora para os recadinhos. Eu vou lá bater cartão uma hora da tarde para assistir. Bom, o boi que é o Sérgio. Opa! Desculpa. Não, é que já tá gravando esse papo todo, desde o ronco. Caraca! Já entregou. Valeu, Réu. Valeu por avisar. Quem é que queria falar mal do Change aqui? Opa! Eita! Pega a ceia, vai pro final da fila. É essa hora que a gente Bom, mas então vamos para os recadinhos do MDM, começando com Lojinha. Começando e pelo visto terminando. É, dois recadinhos rápidos. O primeiro é que tem um catarse de uma amiga minha no rolando. Catarse que já bateu a meta, mas vai lá conferir, que é do Pipo. catarse.me/Pipo é uma graphic novel sobre um cãozinho de rua. E tá escrito aqui no, na sinopse que eu vi, tem, é sobre felicidades, perdas, fins e reinícios. Ou seja, o cachorro vai morrer. Eu tenho certeza. O Pipo me lembra, o Léo vai lembrar disso, que era a equipe de som que era concorrente da Furacão 2000, era Pipo. Sim, sim. Pipo, o som. Uma Furacão 2000 ganhou. É, a Furacão 2000 ficou mais chamada. Ok, e o segundo recadinho é que, só pra lembrar que eu deixei o primeiro capítulo de Tertúlia lá na Wattpad, wattpad.com/user/MatheusForni, e... tá, vá lá. A Júlia prometeu ler, tô até esperando até agora. A resposta, um dia ela vai responder. Mas é isso. É, eu só queria voltar a lembrar vocês que o ArgCast tem lá o Catarse, né, pra você apoiar. É, então entre lá no catarse.me/ArgCast e ajude aí o podcast a se manter. Tem várias recompensas lá, né, e você pode escolher entre elas. É, eu também tive, mas já faz algum tempo, tive no Mundo Freak. Eu acho que ele já tem outro no ar, que eu esqueci de falar nos podcasts passados, que eu dei uma passada por lá. Eu estive lá conversando com o Andrei, com o Jacaúna, com o pessoal todo, a gente falou sobre o caso Carla Moura, que era baseado num filme, né, que contava uma história, digamos que real, né, do caso de uma possessão demoníaca, né, e por aí vai. Inclusive uma das mais documentadas por fotos, né, e esse tipo de coisa, relatos, né, e por aí vai. Então é isso, dê um pulo lá no Mundo Freak e ouçam os podcasts dele que são bem legais. Eu acho que tá lá o The Midsommar, né, no ar, eu participei do anterior a esse. Midsommar, né? Aquele filme, né? Que é... Bom filme. Bonito, legal, né? E feito só pro diretor ficar se punhetando. Olha como eu sou foda, olha só. Eu só fico chateado que não tem roupa. Dá medo. Olha dá só. Dá medo ou não dá? Olha os simbolismos que eu coloco no meu filme. Eu sou foda. Mas joguei o headphone longe. Eu acho que eu escapei de spoiler, não sei. Espero. Não, nem falamos. Nem falamos de spoiler. Só que morre todo mundo, né? Isso, mas isso aí qualquer coisa. Mas vem cá, dá medo do filme ou não? Joguei de novo. Ah, dá um pouquinho, mas. Vocês estão falando. Não é um filme de susto, sabe? Não é. O filme é pra te dar medo, assim. Ele é bem óbvio, assim. É um filme. Ele é bem óbvio. Mas assim, o que eu fiquei decepcionado é que é um filme que se passa na Suécia e não tem rock set na trilha sonora, eu fiquei chateado com isso. Mas é um filme, tipo assim, que tudo que você imagina que vai acontecer, acontece mesmo. Sim. Não tem sim. Nada, nenhuma virada, nenhum plot twist, não, nada. Ele nem tenta ser surpreendente, eu acho que isso é até um mérito dele, assim, tipo, ele não te promete uma coisa e entrega outra, sabe? Ele, tipo, não, ó, é isso aqui, toma. Sabe? É legal. É, eu já vi pessoas falando que é isso que é genial no filme, que ele é, é previsível de propósito. Falei, tá, sei. Não, é tipo assim, mas... você sabe desde o início que a merda vai acontecer, a graça é você ver como a merda acontece. Só isso. Sim. Não é genial por isso, né? É isso. Mas, então é isso, nenhum recado mais. Obrigado por terem respondido. Não. Silêncio é bom. Então vamos agora para a leitura de comentários. E fui. Isso é um clássico. Tangos e Tragédias. Morreu, né? Morreu. Coitado. Mas deixa pra lá, vamos falar sobre coisas mais alegres, vamos falar sobre leitura de comentários, né? Mas já é uma música. Aê! Pra... Não. Tem uma música melhor que clicaram nos comentários. Lá vem, hein? Olha aí, hein? Talvez com o outro editor hoje a gente tenha música no final. É verdade, o outro editor gosta de música. Eita! Olha aí. Editor secreto. Fica aí a torcida de vocês, viu? Editor Coringa. Aí, vocês que estão ouvindo o podcast nesse exato momento, vocês não sabem se tem ou não tem música no final do podcast, então fica aí, né? Vocês podem avançar, né? Até o final, ouvir e voltar. Sim. Quer começar pela sessão Joker? Vamos lá, sessão Joker, então, com certeza. Sessão Joker. O Anderson Neguchi pergunta. Oi, quem foi? Só vi a voz de robô aí. Anderson Neguchi pergunta: qual a cena mais perturbadora do filme? Cara, eu acho que aquela do tiro. Não, aquela do sapato que o JP falou, acho que é. Ah, sim. Ele tá bem grotesco, né? É muito também, esquisito. Também. Ele desloca os ombros pra frente, assim, né? É. Tem também a ceninha dele dançando de cueca, né? Sim. Também. Ficou bizarrinha. Ai, eu achei um tesão. Cada um com seus gostos. O Samuel Albuquerque. Na verdade, essa pergunta que ele fez é a pergunta que várias pessoas fizeram, mas essa foi a primeira que eu fiz e também gostei como ele escreveu. Ele pergunta: foi tudo visagem do Joker? Visagem é muito bom, né? Foi tudo visagem do Joker. É aquela Joker. Questão que a gente fala, né? Tipo, já tem vídeos aí, né? Explicando o filme, né? Você sabia que foi tudo imaginação do Joker? Já tem vídeos aí, né? Explicando o filme dessa forma aí no YouTube, né? Né? Aquele amigo nosso lá. Amigo seu, tirado da produção. Alguém acha que foi tudo visagem do Joker? Aqui não, né? Então, eu vi o diretor falando sobre isso. Ele falou que o filme ele permite diversas interpretações, não sei o quê, blá blá blá blá blá. Aquele papo aranha que todo diretor faz sobre isso. Sim, tudo é aberto, prefiro não. Não impor significado, blá blá. Exato. Blá. Se você fez essa leitura do filme e quer adotar ela, ok, é essa então, né? Mas daí pra você dizer que não, é isso mesmo que o diretor quis dizer, aí já é outros 500, né? Aí só se o diretor resolver falar sobre isso, né? Um dia, quem sabe. Mas se fosse o filme do Shyamalan, era esse o final. No final a gente ia saber que o Joker ficou preso o tempo todo na sala e tudo foi imaginação dele. Ah, mas aí possivelmente ia mostrar, tipo, ele no espelho, com o físico normal dele, que nem é magro nem nada, sabe? Ia ser mais evidente, se fosse o... Era ele brincando de bonequinho. Né? Ou isso. O sanatório o tempo todo. Exato. Aqui a Carcaju Sereia Soviete. Ela fala sobre o Joker, digo aqui só isso mesmo. E aí ela faz o retweet do próprio tweet anterior que ela fala: assistir o filme pra no final da sessão gritar: esse documento não prova nada, só prova que o Coringa é filho da puta. E a gente não comentou, né? Tem um documento que prova que o Coringa é filho da puta, né? Exatamente. Ah, outra coisa que a gente não comentou foi a foto que ele encontra no final lá do filme da mãe dele com uma declaração do Thomas Wayne, né? No verso, né, cara? Sim. Seus olhos continuam lindos, alguma coisa assim, né? Amo seu sorriso, alguma coisa assim, né? É, e aí tem o TW lá atrás, né? De Thomas Wayne, né? Que daí meio que deixa todo mundo na dúvida. E caralho, será que ele era um filho da puta mesmo ou não, né? Mas é que tá. A gente não sabe se ali é a letra do Thomas Wayne ou foi ela que escreveu também. Sim, exato. É, mas é isso que eu tô falando. Tipo assim, não sabendo esses meandros, né? A gente tem. O filme nos leva a crer que o Thomas Wayne realmente cortejava a mulher, né, cara? Tipo, não seria uma interpretação muito absurda, né? Ela podia não ter ficado grávida, ela pode ter criado uma fantasia que levou ela a pegar a criança, mas ela podia ter tido um caso com ele, sim. Sim. Não, mas aí tá, eu acho que o lance é colocar isso como uma versão possível, beleza. Mas colocar o negócio como uma certeza, quando o filme nada indica que é uma certeza, é a galera tendo mal o filme, sabe? É. Tipo... E mesmo porque também é uma ceninha passageira, assim, e nem dão muito destaque. Tipo, ele não dá nenhum close, assim, né? Na frase, e mostra o Coringa lendo e fazendo. Oh, meu Deus! Igual aquela cena dele vendo o Joaquim Fênix vendo o alienígena no filme. Sim, sim. Caraca, você puxou outra cena do próprio Joaquim Fênix, muito bom. Exato, podia ser, não é? Se fosse um filme do Nolan, ia ter essa cena. Ia ter essa cena. Um close nele falando e ele dando aquele sustinho assim. Oh, meu Deus! Mas eu vou te dizer que na minha sessão, a patroa já ficou puta com aquele mini flashback mostrando que todas as interações dele com a Dominó não Sim. foram de verdade. Ela falou, caralho, a gente entendeu. Eu falei assim, não, você tá superestimando. Eu também, eu concordo com você. Eu acho que precisava disso sim. Eu concordo com você também. Eu acho, tanto que quando aconteceu aquilo, antes do flashback, quando ela deu aquele lance, caralho, o que você tá fazendo aqui? Você mora no fim do corredor? Eu vi um monte de gente na sala de cinema, falei, ué, como assim, ué? Por que que ela tá fazendo isso, pessoa, sabe? Pois é. Não entendendo muito bem. Falou, nossa, que mulher escrota! Ela tá fazendo conta que não conhece ele, né? Naquela primeira cena que ela fala pra ele, você tava me seguindo hoje? Ah, tudo bem, sei o quê. Achei que você fosse entrar no banco. Tipo, não, ninguém falaria aquilo, né? É tipo, é o mínimo de traquejo social você saber que ninguém ia ficar feliz de ser seguido por um desconhecido. Ninguém, você sabe? Então assim, sim, assim, a gente pode até entender, mas eu não acho que o público de cinema entenderia se não fosse aquela recapitulaçãozinha rápida. Sim, que sim, era um momento didático necessário, eu concordo. Agora, outra coisa sobre isso também que eu vi as pessoas comentando, quando ele se imagina na plateia do programa do Robert De Niro, tipo, o Robert De Niro fala pra ele, ah, dá pra ver que você é um cara meio especial, né? Tipo assim, eu acho engraçado isso, porque na fantasia dele, o Robert De Niro tem a percepção de que ele não é normal, cara. Sim, cara, sim. Você quer um indício maior do que esse de que o cara é maluco de verdade, né? Tipo assim, nem na fantasia em que ele é um cara aceito por todos e famoso, ele é um cara normal. Tipo, é foda isso, cara. E eu adoro o... Que também era outra coisa assim, não precisava mostrar que a imaginação, no momento em que ele fala, eu largaria a fama, o dinheiro, a TV, pra ter um filho que nem você, né? Tá bom, você tá sonhando, tá bom. Né? É tipo, a própria fala já deixa muito evidente, né? É, não precisa da montagem do filme pra isso, né? Achei uma boa construção essa, a parte das alucinações. Eu vi gente falando mal, né? Que tipo, ai, não fica claro, mas porra, né? Tem um pouquinho de noção, gente. É, outra aqui, o Daniel Cat, sei lá, ele fala, esse povo que tá achando Joca também é uma boa versão pra falar o nome do filme, tá achando Joca o melhor filme da vida deles, é porque não viram o Taxi Driver? É um pouco o que a gente falou no podcast, né, tipo, galera não conhece o filme com essa pegada, né? Mas, cara, é interessante isso. Tipo, eu acho Taxi Driver um puta filme, um filmaço, assim. Mas eu lembro quando eu fui assistir com Dona Hela, cara, ela achou um saco, porque o filme é extremamente lento, né, cara? É outro ritmo, né? É, exatamente. Só vai acontecer alguma coisa mesmo, assim, no finzinho do filme, né, cara? Nos, sei lá, 5, 7 minutos finais, né, que tem o banho de sangue lá, né? Cara, mas eu acho engraçado isso, como um filme... que só tem uma cena, né, daquele jeito, no finzinho do filme, foi taxado como, nossa, um filme violentíssimo, né, sim, cara? Tipo, você assiste o filme inteiro e tem duas horas e meia que não acontece nada demais. Mas é aquilo que a gente falou da ameaça da violência, né? Sim, sim, do terror psicológico, exatamente. Mas é isso que eu tô falando, mas tipo assim, as pessoas taxarem o filme como um filme mega violento, né? Hoje você pega o Deadpool, tem muito mais violência do que o lógico, Batman, nossa, cara. Mas uma coisa que eu tava pensando é isso, que tipo, o Scorsese, se você for pensar, ele ainda faz um filme que tem um ritmo mais... ele é ritmado de forma mais lenta. Mas se você for ver um filme moderno dele, tipo, pega o Lobo de Wall Street, por exemplo, ele ainda é um filme que tem um ritmo lento comparado com outros filmes. Só que o que acontece? Ele coloca uma puta cena de grito ou de discussão. Ou pra pontuar a ação. Aquelas ediçõezinhas assim de cortezinho rápido, né? Uma sequencinha de cortezinho rápido no meio do filme pra dar a impressão de que é um filme ágil, assim, né? Sim, não. Filme... A cada 10, 15 minutos tem alguma cena com alguém levantando o tom e falando muito alto, ou gritando com alguém, gente discutindo. Mas assim. Pra acordar as pessoas. Exato, mas o ritmo do filme. Acordar o Léo no filme. É tipo, ele aprendeu a se adaptar aos tempos atuais, eu acho isso legal. Esse cara não entende nada de cinema, tá falando mal da Marvel aí. Quem que é esse tiozinho aí? Quem sabe? Aqui, eu vi um comentário no. Só falando do Twitter. Ah, esse cara aí só sabe fazer refilmagem de filme coreano. Tipo, ele fez um filme. Que maravilha, cara. O cara fica copiando filme coreano aí. Quem que é ele pra falar mal do filme da Marvel? Que maravilha. Aqui, o Getting Lucky, ele fala... Alguma chance desse Coringa tomar o lugar do Joker, do bobo, do palhaço, interpretado pelo vilão convidado César Romero do Topo? Acho que jamais. Não. Jamais. Jamais, jamais. Esse é esperável, gente, cara. O Coringa que tem a moral de ter o bigode por baixo da maquiagem. Esse cara é o cara fodão. O Eru, ele fala... Vocês também acharam muito bizarro o comportamento do Bruce, impassível diante de um total estranho metendo a mão na boca dele? Cara, você acha que um moleque vai crescer se vestir de morcego, sair pulando telhado, bater nisso? Um moleque desse é maluco também. Não é normal, não é normal. É, cara, é óbvio. Ah, o José perguntou de referências. O Bruce Wayne é o único guri que usa gola rolê, né? Porque o Bruce Wayne do West. O Bruce Wayne dos filmes também usa gola rolê, né? É verdade. O Adam West também usava, não usava? O Adam West eu não lembro, mas do Michael Keaton em diante sempre usou. O Adam West, acho que eu já vi ele gola rolê no seriado. Também, sim, eu já vi. Então, enfim. Mas anos 80... É do Batman. Mas anos 80 agora gola rolê era mais comum, né, cara? Oh, mas em criança... Sim, pô. Talvez criança rica, né? Sei lá. O moleque elegante. Cara, mas bola rolê sempre foi de gente rica. Se não rica, metido a, né, cara? Justo, justo, justo. Inclusive um certo ex-MDM. Olha aí. Eu lembro, a minha mãe fez uma, mas era de blusa de lã. A minha mãe tricota, né? E ela tricotou uma vez uma blusa de lã que tinha aquela gola, assim, sabe? Alta, tipo, né? É. E ainda de dobrar, ainda. Que se você abrisse ela, ela virava tipo uma máscara ninja, assim, sabe? Aí você dobrava, ela virava gola rolê. É, cara, lá no sul, frio é foda, velho. Mas aí é bom, né? É bom que você pega. Não é tão frio quanto Curitiba, né? Que é mais frio do que todos os lugares do mundo. É o zero absoluto menos um, né? É. Acho que fica a Sibéria. Quando eles ameaçam, as pessoas sabem, vou te mandar pra Curitiba, né? Gulag de Curitiba. Tem um cara lá, um esquerdista lá, um preso lá. Opa! Gulag de Curitiba. Opa! Um comunista! Vermelho. Que mais? Aqui a Hipopota Hipócrita. Ela fala: o que o Batman vai ter que fazer pra coibir o marxismo cultural que o Joker deixou em Gotham? Cara, engraçado isso, né? Como as pessoas falando sobre isso, né? Sobre, ai, o mimimi, vitimismo esquerdista. Aliás, os caras ressuscitando aquela discussão infindável do Rousseau e do. Porra, o cara que faz o contraponto do Rousseau lá, que fala que na verdade é a sociedade que corrompe o homem puro e não o contrário, não o homem. Hobbes, isso. Um fala que o homem é puro fora da sociedade, outro não. Outro fala que o homem, digamos assim, ele é humanizado pelas regras sociais, né? E aí as pessoas, tipo, ressuscitaram isso, né, cara? Com o filme do Coringa, cara. Eu acho isso fantástico, né? São pessoas que não entendem porra nenhuma discutindo filosofia, cara. É aquela história. Se você der tempo suficiente, todas as discussões vão acontecer de novo, né, cara? Eu gostei aquele dia que os caras falaram, cara, foi... Uma semana que o Bolsonaro ficou hospitalizado sem falar merda. Olha aí, o pessoal discutiu Machado de Assis, né? Cara, assuntos assim completamente grandiosos, relevantes para a cultura nacional no Twitter, né? Tipo, cara, como né? Ele sem falar merda durante uma semana faz bem, né, cara, pro Brasil, né, cara? E pelo contrário, né? Como que ele controla a agenda de temas do dia, né? Coisa triste. Mas é. Ah, vamos falar de sobre cocô, vamos falar o de Golden. Peraí. Só sobre o Batman controlando o marxismo cultural em Gotham, ele vai controlar do mesmo jeito de sempre, batendo em pobre. Justo. O Batman sempre fez. Não, engraçado isso, né? Como o pessoal da direita tá dizendo que esse filme é um filme esquerdista, né? E o diretor, ele usa o mesmo discurso que a direita usa, né? Contra o politicamente correto, né? Tal, uh-huh. né? Meio contraditório esse negócio. Né? É tipo o Padilha, né? Falando que o Capitão Nascimento não é um filme de direita, né? Falando, né? Ai, cara. Vamos lá. O David Cavalheiro, ele diz... Conseguem imaginar outros personagens da DC que poderiam render bons filmes com uma abordagem parecida? Ou questão, cara. Questão nessa pegada aí. Imagina um louco conspiratório, né, cara? Isso é muito bom nessa pega. Essa ainda mais imagina você botar ele um pouco mais pra trás ainda ali, tipo nos anos 60, na época do macartismo, anos 50, com ameaça comunista no meio, pra pirar mais ainda, cara. Porra, ia ser muito foda, velho. Sim. Não, o maluco sem rosto naquele clima de paranoia cai muito bem, né? É. Boa, boa. Fred Martins, ele fala... Se porventura rolasse uma continuação do filme, na mesma pegada dramática, com a Arlequina... Que atriz vocês escalariam pra fazer algo tão impactante quanto o Juquinha Fênix? Porra, tinha que ser. Uma atriz pra ser uma Arlequina pegada psicológica. Meryl Streep. Boa. Cara, a Meryl Streep podia fazer inclusive um Coringa. Tão foda que ela é. Cara, eu acho que quem combinaria pra essa pega aí é a. Como é que é o nome dela, cara? Verônica. Vera Farmiga, isso. Acho que ela dava uma boa Arlequina. O que é que ela já fez? Do nome eu tô reconhecendo. Vera Farmiga fez aquele filme com o George Clooney, Amor Sem Escalas. Ela era. Ah, certo, lembrei. Eu pensaria nessas atrizes mesmo que. Por exemplo, foi a Charlize Theron que fez aquele filme Monster, né? Uhum. Sim, sim. Ela também dava pra ser uma. Dá essa pegada meio da pessoa, que ela gosta de se transformar, né? Ela tem esse esquema sim, de... Sim. Eu acho que seria uma boa. Se fosse uma personagem oriental, seria Scarlett Johansson, né? Se a Arlequina fosse oriental. Aí sim. Eu não consegui pensar em ninguém. Eu acho que a Margot Robbie, ela é versátil o suficiente pra tentar pegar um papel, uma versão mais séria da Arlequina também. Eu daria chance pra ela. A Chinchila Ensaboada diz: tem algum super-herói que o Joker consegue quebrar na porrada? Que tem isso, né? Pô, o Robin, né, cara? Ele já O Robin. Só o Robin. Mas é isso, né, cara? Imagina esse Coringa contra tipo Super-Homem, né, cara? Tipo, não dá. Mas eu vi as pessoas questionando isso, né? Esse Coringa aí, magrelo desse jeito, contra o Batman, não ia convencer ninguém. Eu falei, cara, mas o Coringa no quadrinho é um magrelo de merda. Sim, também, não, cara. Ele não é o adversário físico do Batman. Exato, nunca foi, cara. Tipo, não tem nem por que questionar esse tipo de coisa. Exato. Aqui é a Carol Barros. Essa é boa, hein? Atenção pra todos da mesa aí. Casa, trepa ou joga no barranco, versão Coringa. Jack Nicholson, Heath Ledger e Joaquim Fênix. Meu Deus. É complicado escolher com quem casar, né? Jack Nicholson. Eu obviamente caso com o Jack Nicholson, cara. É, claro. Porra. Aí, na verdade, você tá escolhendo quem vai te... Joga o Heath Ledger do barranco, já tá morto mesmo. Mas você tá escolhendo o ator ou você tá escolhendo o Coringa? Quem é que vai te matar? Justo. Tanto faz o ator ou o Coringa. Não é de verdade, lojinha. Você não tem que passar uma... Mas se eu for casar e ele tiver com uma maquiagem, como faço? Vai borrar na hora que beijar. Vai borrar, ficar aquela marca de palhaço na sua boca. A não ser que seja o Coringa do Jack Nicholson, né? Porque ele não era pintura, a pele dele era daquela cor. Verdade. Era branca mesmo. Não, ele tinha. É verdade, ele pintava de cor de pele, é verdade. Exatamente. Era engraçado, sim. Que, aliás, é a origem verdadeira do personagem no quadrinho. No quadrinho também, ele tem um sorriso permanente na cara, né? Sim, e a pele dele é branca mesmo, né? Ele não se pinta, né? Cabelo verde. Sim, exatamente. Que química bizarra que ele cai, né? Bom. Mais alguém? Eu casava com o Nicholson. Porra, você casado com o Jack Nicholson deve ser muito foda, né, cara? Porra, imagina as festas que ele dá, né, cara? Não, agora eu vou... Por esse lado, sim, não ser casado com ele. Mas O Jack Nicholson é daqueles típicos personagens que sempre fazem o pegador no cinema, e eu nunca entendi isso, cara. Tipo. É sobrancelha. Ele pega com a sobrancelha. Eu acho engraçado aquela ceninha da entrevista da porra, eu tô com Alzheimer, cara, tô esquecendo o nome. A Mística, porra, como é que é o nome dela? Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, que ela tá dando uma entrevista no Oscar, aí o Jack Nicholson chega atrás, fica olhando. O Jack Nicholson, tipo, interrompe a entrevista e elogia ela, e ela fica: caralho, meu Deus, o Jack Nicholson me elogiou, puta que pariu. É muito boa aquele videozinho. Mas aposto que ele queria só comer ela. Justo. Já que você perguntou a atriz da Mística, eu pensei na primeira, naquela Rebecca Holmes. Rebecca Holmes sem. É que agora é só Holmes. Ela deu um pé na bunda do John. Ela ficou mais famosa, né? Que o Joe Stein largou dele. Tá certo. Foda-se você, né, seu. Exato. Porra. Cara, engraçado como o John Stamos não muda, né, cara? Eu vi essa nova versão Tava no formal também. E ele tá. É tipo o Rob Lowe, né, cara? Tipo, parou no tempo, assim, né? Tipo, muda a cara. Ah, eu Paul Rudd com 50 anos aí. Não, esse também. Aí é o Apple, cara, né? Porque o John Stamos você ainda vê plástica nele. O Paul Rudd não tem, cara. Não dá pra enxergar, pelo menos. Não, e o Paul Rudd, tipo, é muito bom. Tipo, e você pega uns filmes antigos, assim, ele tem. Parece que ele tá mais velho, né, cara? Sim, sim. Ali de 2007, 2008, ele parece que tá mais velho do que ele tá agora. Não, esse aí, como diz o Léo, é Paquito com demônio. Por fim, aqui, pra terminar a sessão Coringa, o Agente Lemos, ele ressuscitou o stand-up do Nerd Reverso e ele mandou a seguinte, presta atenção, hein? A Marília Gabriela não quer voltar a ter um programa de entrevista. O Jô quer. Nossa, eu li esse comentário e só agora você falando é que eu entendi. É, isso aí já pode guardar aí. O cara que anota as coisas do stand-up do Nerd Reverso, essa gente tá no próximo aí. Aliás, na sessão de cinema de vocês também, os jovens todos se referem ao Coringa como Joker? Joker, universal já, cara. Tipo... É. Aparece escrito gigante na tela. Coringa. Coringa. Mas não, foda-se. Aliás, uma coisa legal. O logo da Warner, que aparece no início, é aquele logo antigo. Dos anos 70, exatamente. Que maneiro. Agora, a minha sessão foi uma coisa muito, muito engraçada, porque o pessoal entrou mudo, com exceção de um babaca que ficou usando o celular durante o filme. Todo mundo concentradíssimo e todo mundo saiu calado. Foi gente. Bizarro, eu não vi as pessoas discutindo o filme, nada desse tipo. Cara, eu vi relatos no Twitter de pessoas falando que quando ele atirou no Robert De Niro, as pessoas aplaudiram o cinema. Nossa! A única reação que esboçaram na minha foi a risadinha na hora da cena do anão. Foi a única coisa também. Que o pessoal esboçou. Aqui também o pessoal riu no cinema, mas ninguém aplaudiu quando ele matou o Robert De Niro. E olha que eu moro aqui no Mato Grosso, terra de Malboro. É. Terra de grupo de extermínio, que as pessoas, né? É. Tenso, hein? Tenso. Bom, acabou a sessão Coringa, só pra terminar aqui com os comentários normais. O Anderson Albuquerque fala: beijo pros participantes do dia, então beijo pro Anderson aí. O Olar fala: já comentaram o Caçador de Marte que sempre, entre aspas, esteve no universo DC do Snyder? Vocês souberam disso? Sim, sim, eu vi, cara. Como mas assim? eu não duvido nada que ele mesmo que desenhou aquele concept lá em casa e falou. Mas você lembra, quando começaram a aparecer imagem de bastidores do Liga da Justiça, tinha um personagem lá que a gente falou: ah, esse cara aí vai ser o Caçador de Marte, lembra? Sim, sim, sim. Mas é que não era porra nenhuma, a gente falou merda. Só cagou a regra. Eu lembrei disso. O Vinícius Menezes, ó, essa aqui é importante aí pros participantes da mesa, principalmente aí para as irmãs que devem estar dormindo. O Vinícius Menezes pergunta: qual das irmãs Melo é a Raquel e qual é a Rutinha? Importante. Então, é que eu tenho que falar bem baixinho, porque aqui tá todo mundo dormindo já. O quê? O quê? Eu não sei dizer. Não, quem é a Ruth, que é a Raquel? Só pelo fato de você estar respeitando os outros que estão dormindo, já acho que você é a irmã boazinha. E a outra lá que fala rouca, com a voz esquisita que nem o Coringa, já gera respeito pra você. Pô, e pior que isso que a Adriana tá falando aí, que é. é aquele bar de subúrbio que é tudo quieto, silencioso. Exato, é. Casa americana, né, que não usa ventilador nem nada, né? Pra, sim, pra fazer barulho, né, cara? Porra. Que merda, né? Pô, que coisinha a visita, que você faz. É? A visita tá aqui gritando de madrugada, porra. Tomara que foi. Tem que falar bem baixinho, meu. Esses brasileiros, né? Tipo... Mas aí, quando vocês cresceram, quem era a irmã boazinha, quem era a malvada, quem fazia merda, quem... É quem claro que eu vou falar que eu era a boazinha e aí a outra que é a sacana, né? A que tá dormindo é que é a sacana, é assim que funciona. Já dormiu, inclusive, né? E ela tá dormindo mesmo. Que maravilha. Com aquela voz... Então, a que dormiu se ferrou e virou a malvada, pronto. Mas não foi no podcast. Não foi no podcast passado que a Déa falou que ela era a que batia, né? A violenta e a Adriana era a que ofendia, né? Tipo, a que... Ah, entendi. A que era boa com as palavras, né? Faz sentido, faz sentido. Não, então se complementava, olha só. Exato. Boa dupla. Uma boa dupla, exato. Tipo Yin e Yang. Se complementa. É bom, é equilíbrio. Isso. Por fim, a única pergunta do garotinho que salvou no dia de hoje, e aí também é no tema de Coringa também, e aí a pergunta do garotinho é, o do Danilo Rua, é, pra sempre ter, não sei porque inverteu, mas pra sempre ter a maquiagem do palhaço no rosto, tipo Coringa, ou... só se comunicar com frases do Feira da Fruta. E aí ele abre parênteses e fala: parece que alguns EPM já fizeram sua escolha. Sim. A gente praticamente já faz isso, né? A gente já faz isso, cara. É o tempo todo frase do Feira da Fruta, então é isso aí. E vocês que não estão chegando? Tinha uma época que era até pior, eu lembro, que a gente começava a conversar, tipo assim, nos esquemas. Aí, tipo, um soltava uma frase e outro respondia com outra frase. Cara, a gente ficava, sei lá, uns 15 minutos só falando com frase do Feira da Fruta, cara. Porra. Cara, é só olhar nas respostas aí do Twitter. Alguém puxou Feira da Fruta, tem uns 20 respondendo na sequência com frase. Todo mundo vai escolher isso. Acho que o Feira da Fruta é amplo o suficiente, ele é abrangente o suficiente pra você conseguir se comunicar realmente no seu dia a dia só com frases do Feira da Fruta. Não faz muita falta na comunicação outras frases, eu acho. E acabamos os comentários. É isso. Boa. Então vamos para as estatísticas MDM, direto para o Surubão. Isso, Surubão sem contexto. Sem contexto, sem contexto. Só tem nós três acordados, é isso? Ok. Eu também. E o Léo? O Léo tá aí ainda? Tô. Opa. Ah, acordou, o Léo tá acordou. Só pra estatísticas. Sobrevivendo. A Déa vai ser foda, que aí vai sair todo mundo da chamada, vai ficar só a Déa conectada. Vai, coitado. Vai acordar daqui a 2 horas, já acabou. Mas então vamos lá, teve um cara que procurou por... Deixa eu ver se eu tô no grupo do Surubão mesmo. Tá no Surubão. Imagina, né? Manda pra família. Da família. O cara procurou por Lúcifer quando fica pelado na frente. Na frente é o quê? Tipo, no frontal, é isso? Eu acho que provavelmente na série deve ter aparecido ele pelado de costas, né? E ah, cara... não, é só a bundinha, né? Só a bundinha que aparece. Eu acho que das figurinhas da Netflix é ele. De costas pelado, né? Não? Da propaganda. Ah, pode ser, é verdade. Talvez, não vou saber. O cara quer outra. A patroa adora. É só a dica pro cara, ó. Se tem uma foto dele de bunda de fora na tela, é só você olhar atrás da tela que você vê. É verdade, lógico. É, o cara procurou por Juticeiro versus Buracuda. Ela que barracuda é uma palavra assim tão difícil de errar. Eu entendi, mas ficou muito melhor, cara. Ficou muito melhor assim. Se fosse na editora Abril, né, tivesse traduzido o nome dele como Buracuda, ia ser muito mais forte. Ia ser um personagem com muito mais sucesso, né? Muito mais popular. Que maravilha, Buracuda. Teve um cara que procurou por depois da morte do Wolverine, ele volta. O Lorga. Depois da morte. Tudo junto? Da morte. Parece aqueles nomes, né? Tipo, Dom Diego de la Vega, da morte, né? Da morte. Wolverine, ele escreveu certo. É. O melhor é o volta, é volta. Volta. Esse que eu vou deixar pra depois. Lorga. Teve o cara que procurou por como ler mangá certo com S. Nossa. É não lendo. Já começou errado. Mas certo, será que é por causa da ordem? De não, né? Ah, deve ser, né? Deve ser. Esse aqui também vou deixar pra depois. Teve um cara. Procurou. Ah, aqui, peraí. Seleciona! Calma, cara. É o meu mouse que tá com vida própria. Não tem como começar aqueles mau contato que no meio da seleção ele desseleciona e fica. Tem que tirar a bola e limpar. O pior, é quando troca de lugar, né? Aquele que você seleciona, e aí você continua, ele para e aí arrasta o texto e continua vendo, tá tudo cagado, é aberto. E aí você perde, não tem? Aí ele desseleciona e você perde. Fala, caralho, colou aonde? Cadê esse cara? E quando você tá tentando selecionar arquivo e ele faz isso, ele seleciona automaticamente as pastas e joga pra dentro de uma pasta aleatória que você não sabe pra onde que foi. Cara, é foda isso. Mas o cara pediu pro Google: libera arquivo sexual. Ah, que maravilha. Sabe o que é isso? Deve ser aquele que trabalha bloqueia, sabe? Trabalha, tem página de pornô bloqueado. Aí, tipo, ele tá pedindo pro Google. Pode crer, pode ser. Ele pode estar procurando arquivo sexual. Ou não, ou procurando, tipo, tutorial de como se libera, entende? Pois é, de acesso, sim. Né? Tá, aí, ó. Ele não é tão burro quanto a gente imaginou. A putaria bloqueada no trabalho, só que o cara não sabe como perguntar como é que libera isso no Google, né? Esse aqui é campeão. Essa frase merecia uma camiseta. O cara procurou. Como eu pito do esquerleto do Rime. Gente. Caraca. Ah, entendi. Como é o pinto do esqueleto do He-Man? Cara, se você não lesse o Voice Out, a gente não ia saber o que era essa porra. Parece pinto. Que é do Rime, né? Do Rime. Do esqueleto. É, cara, esqueleto é muito mais difícil que esqueleto. Era o que eu ia falar. Esqueleto. Dá mais trabalho falar esqueleto. Nossa. Do Rime. Aí tem mais um aqui, o cara, que é esse também, foi muito bom, que foi feito cera carlate. Nossa! Feito cera carlate! Feito cera! Que maravilha! Feito cera carlate! Caraca, eu não tô acreditando! Carlate porn, o melhor é porn. Porn, né? Em inglês, né? Porque, né? Cara, isso será que não é corretor, cara? Que não é possível. Pode ser, né? Feiticeira carlate. Mas carlate também não é palavra, né, cara? Não é. Não, pois é, e feiticeira, cara, pelo amor de Deus. Feiticeira carlate. Feiticeira carlate. Talvez, o cara não deve nem conhecer a palavra escarlate, né? Foda. Ah, não, com certeza não conhece, nem sabe. É, vermelho. Obrigado. E pra terminar. Não, muito obrigado. Pra terminar, o cara que procura. Eu gostei dele. É tipo um diálogo que ele tem com o Hulk. Ele fala assim: arre, e Capitão América ganha do Hulk. O cara tá duvidando, né? Arre, que Capitão América ganha do Hulk. América, né? Capitão América ganha o Hulk. É muito bom, cara. Arre. Né? Tomar no cu, ganha porra nenhuma. Mostra aí então, duvida. Que maravilha. Bom, é isso. Ficamos por aqui e até semana que vem. Qual que é a música mesmo? A Deia que ia falar a música, não é? Boa noite pra Deia. A Deia, quando você acordar, você fala a música. Vou deixar dentro. Deixa gravando aí, Hel. Deixa dentro dormir. Quando ela acordar, ela desliga. Não, o Márcio acho que vai editar mesmo. Fazer tipo show de Truman, né? As pessoas ficarem acompanhando aí o sono, a respiração dela, e o ronco da Deia durante a noite. Exato. Tem review, MDM. Aí fica todo mundo silêncio que dá pra ouvir mesmo. Ó. Bom, então é isso, até semana que vem e fui! Roberto Barros. É Sabadaço. Aê, Cassinão! Can't get over! Vai, DJ! O som da noite, as baladas. Boa noite, boa tarde! Parabéns, parabéns!